Hello, hello, hello, com vocês, mais um Batendo Cabelo com Rod Saulete. Aqui quem fala é o Saulete. E aqui é o Rod. E mal acabou a terceira temporada do All Stars e já começa a décima temporada de RuPaul's Drag Race com a temporada tradicional. E a gente nem conseguiu recuperar da final do All Stars 3, aquela final super polêmica que coroou Trixie Mattel, e já entramos no workroom da décima temporada. Um workroom que, por sinal, foi completamente repaginado. Pra quem tava acostumado com o workroom desde a segunda temporada, com suas paredes de tijolos coloniais, né, de fundo marrom, agora na décima temporada mudou tudo. Paul, megalomaníaco como sempre, encheu o workroom com fotografias suas, para as queens não esquecerem quem é que manda na bagaça toda, né? Se a gente já tinha esquecido no All Stars 3 que RuPaul tinha algum poder, porque aquela final do All Stars 3 mostrou que ela tem poder nenhum, ou tem muito poder e adora enganar a gente, né? Enfim, nessa décima temporada a gente não esquece que RuPaul existe e o tempo todo ela tá ali presente com suas megas fotografias expostas nas paredes do workroom. Mas assim, eu acho que no All Stars a RuPaul ela quer meio que tirar férias, né? Tipo, falar, vocês se matem, deixa eu tirar férias um pouco do Twitter e faz aí o seu jogo. É, o All Stars, pelo que tem provado, ele é um spin-off de Drag Race que tá focado mais em agregar novos fãs ao reality, né? Então, o que ele faz? Pega aquelas queens que fizeram um sucesso fora do programa, joga elas ali, elas que se matem nos jogos vorazes de drag, e a RuPaul acaba ganhando com isso audiências de novos fãs. Porque a tal arte drag mesmo, que tá aí pra ser divulgada e enaltecida, não tem tanto destaque, não. A gente pode até ver pela forma que os desafios são feitos, né? Pesa muito a mão em desafios de comédia, de atuação, até mesmo musical, né? Que você tinha notado no último podcast, que tem tido maior destaque agora, depois que foi pra Rage 1. De toda forma, Drag Race no All Stars acaba sendo mais uma plataforma de conquista de uma nova audiência pro programa, ou então ampliação dessa audiência. Mas vamos voltar pra décima temporada. Além das fotos de RuPaul, mudou tudo, né? Tipo, mudou as mesas. As mesas agora não são aquelas mesas rosas, são mesas laranjadas. E a parede agora é toda vermelha. Sei lá, eu achei uma informação de cor muito forte. Na verdade, eu acho que a parede é rosa, só que na TV parece vermelha, porque ela tem uma parte que ela diz que, pras meninas, tipo, ah, vocês gostaram, né, dessas paredes rosas rejuvenescidas, mas os rosas que ela quis dizer foi, tipo, vagina. Então, eu não sei se tá rosa ou se tá vermelha. Na verdade, tá uma coisa meio rosa-choque, né? Então, talvez acabe parecendo vermelho por conta das luzes, né, que usam nos estúdios. Só sei que, independente de ser rosa ou vermelho, é uma cor muito forte, que a gente vai ser obrigado a acostumar com ela, né? Afinal de contas, é o que tá ali. Mas eu imagino que se a gente estivesse dentro do workroom ali, ia ficar meio cego, porque não é cor demais. O outro workroom, ok, que a gente já tava cansado dele, que era um workroom que tava aí há 10 anos, um workroom batido, mas pelo menos as cores deles, por serem cores não tão fortes, pelo menos na parede, não incomodava a gente assistir. Agora, dessa vez, que esse vermelhão ou rosão, meio que desvia muita atenção, né? Você tá olhando pra Queen, de repente, você tá reparando a foda RuPaul lá no fundo com aquele background rosa gritando. Pergunto como que deve ser pra daltônico assistir, né? Imagino que deve ser muito tenso, né? Mas pra daltônico deve ser tenso a vida no geral, né? Porque a gente que mora em país tropical, que tem incidência solar forte o ano todo, as cores são muito fortes o tempo inteiro. Não é igual, por exemplo, quem deve morar em país temperado, né? Lá pros norte da vida, do planeta. E como as estações são muito bem diferenciadas e tem épocas do ano que o sol não é tão incidente como aqui, acaba que lá algumas vezes no ano as cores são mais pálidas, né? Agora aqui não. Aqui as cores são fortes o ano todo, tudo estourado no contraste, né? Tudo aqui, gritando. Isso foi uma coisa que eu acabei descobrindo assim quando eu fiz minha pós-graduação em fotografia contemporânea, e a minha professora havia comentado a respeito disso, de que a gente que mora em país tropical tem as cores muito fortes. Acaba que pra fora a gente tem uma vivacidade grande, mas também isso vem grande parte das cores, né? Porque se você sai do sudeste, vai pro nordeste, pro norte do Brasil, ainda tem muitas cores lá, na cultura no geral, mas você pode ver que as cores são muito fortes sempre. Enfim, divaguei um pouco aqui, mas eu acho que pra gente que tá aqui embaixo, né, cores são uma coisa muito impactante, porque é muito forte. Agora, imagina se vai pra um lugar que tem um inverno rigoroso, um outono também, assim, mais forte, mais pesado que nem o nosso. Deve ser bem engraçado essa questão de como as tonalidades das coisas mudam de uma estação pra outra. Voltando, né, pra Season 10, começou a temporada e eis que as novas drags vão adentrando o Workroom. Obviamente, não podia ser diferente, a primeira drag a entrar é Eureka O'Hara, a drag que a gente tinha certeza que estaria na Season 10. Porque antes da temporada começar, sempre tem especulações, né? Quem é a Queen que vem, quem é a Queen que vai participar da nova temporada? E a gente sempre só descobre isso quando eles começam a mandar os teasers de divulgação, porque por mais que sempre role boatos, e nos últimos anos tem sido muito certeiros as pessoas que têm vazado as listas de Drag Race, mas no fim da conta a gente só sabe quem entrou depois que eles divulgam oficialmente o elenco. E como a Eureka já tinha sido convidada desde a nona temporada para participar da décima, então a gente já sabia que ela, né, que entraria ali na nova temporada, e ela entrar primeiro, pra mim, foi tipo o óbvio, né, o esperado. E teve também depois, né, uma parte mais pra frente que ela comentou, acho que se não me engano no Untucked, ela falou que nem sabia se ela poderia voltar, né, a participar do programa, porque o ferimento no joelho dela, precisou fazer uma cirurgia, a cirurgia foi bem tensa, ela falou que não sabia se voltaria a poder dançar, a fazer as coisas que ela fazia, e também nessa época que tava passando a nona temporada, a mãe dela tinha descoberto um câncer na garganta, então aí pra ela voltar, ela ficou meio que pesando, tipo, não sabia se poderia voltar a dançar por causa do joelho, e também tinha esse problema com a mãe dela, e a mãe dela acabou apoiando ela, falando pra ela ir nessa décima temporada e participar novamente. Foi aí o que ela teve mais ânimo pra poder voltar pro programa, né? Além de depois de ter feito a cirurgia. Aham, ela comentou isso. Foi no workroom, enquanto as queens preparavam seus looks pra poderem desfilar. Não foi no Untucked, não. Ah, eu confundi, então. É, foi antes, foi bem antes. Foi, tipo, lá pela metade do episódio, quando as queens já estavam com material pra poderem montarem seus looks. E aí foi bacana, né? A referência dela de entrada ter sido uma fênix. Pássaro mitológico que renasce das cinzas. E eu gostei das entradas das queens no geral. Teve algumas que chamaram mais minha atenção, assim, porque não só pelo look ter sido bonito, mas pela presença marcante. As queens, assim, que me chamaram a atenção, pelo menos nesse primeiro momento que entraram, foi a Eiji O'Hara. Primeiro porque a Eiji O'Hara é a mãe da Fifi O'Hara, né? Então a gente já fica com aquela expectativa de nó, será que é tal mãe, tal filha? Será que a mãe é tão terrível quanto a filha? É só que esses negócios de O'Hara eu fico muito confuso, por causa da Fifi O'Hara, Eiji O'Hara, Eureka O'Hara, várias O'Haras aí, eu não sei quem é quem. Mas a Eiji O'Hara é uma drag lendária também, assim, nos Estados Unidos. Ela é famosa e tal, ela tem uma carreira já consolidada de anos. E pelo que, né, corre, né, na boca popular, ela é a mãe drag de Fifi O'Hara. Tem aquela coisa, né? Uma maçã não cai muito longe da macieira. Então, eu fiquei preocupado, gente. De onde que Fifi virou essa drag mega estrategista que em Drag Race vira uma vilã nata? Mas pelo que eu vi de Eiji O'Hara, não tem muito de vilã, não. Mas a gente tá falando do primeiro episódio, né? A Fifi, no primeiro episódio da quarta temporada, também não parecia ser a grande vilã que se tornou. A Eiji O'Hara também foi uma das entradas que eu também gostei. Eu gostei porque ela tem uma postura, assim, séria, mas que ela sabe que ela pode se divertir, sabe? Sei lá, ela passou uma postura, assim, de confiança e de alguém experiente, sabe? Você percebe que ela é uma pessoa experiente, até mesmo pela forma que ela se porta, com que ela conversa com outras pessoas. Eu senti isso dela. Ela é confiante e também tem uma coisa de mãezona, né? Não sei se é porque como eu já sabia que ela era mãe da Fifi O'Hara, ou seja, né, que ela, então, tem essa coisa de guiar outras drags em suas carreiras, mas eu senti também uma postura de mãe nela que eu gostei bastante. E como a gente tem várias drags novinhas ali, talvez seja interessante ver como é que vai ser essa postura dela, se ela vai ajudar as drags ou não. Eu não sabia dessa, que ela realmente era a mãe da Fifi O'Hara, mas o que eu gosto e o que eu notei é que a maioria dessas drags que participam de concursos, de pageant, de semi, elas, assim, meio que obrigatoriamente elas precisam ser uma drag completa. Elas precisam fazer comédia, criar vestido, ter postura, modo de falar. Conforme eu venho acompanhando as temporadas, o que eu mais gosto são das pageant queens, porque querendo ou não, elas são engraçadas, elas sabem o momento que é pra você ficar sério, o momento pra você ficar tirando sarro das coisas, igual a Trinity na temporada anterior. Eu adorava a Trinity, e ela é também uma pageant queen. Até mesmo a Kennedy, isso é verdade, a Kennedy também é, e ela é engraçada. Muito. Por exemplo, na sétima temporada, eu acho que as pessoas pegaram o ranço da Kennedy e tal, passaram a não gostar dela, com as drags favoritas lá. Mas a Kennedy, eu acho que talvez outra temporada com drags não tão favoritas, ou talvez não tão cheias de nome toque, ela poderia ter tido uma grande fanbase, porque a Kennedy era divertidíssima, as pessoas que não estavam dispostas a entender seu senso de humor. Mas eu creio que essa mudança na postura dos telespectadores Vingadores em relação às drags Miss veio com a Alissa na quinta temporada, né? Porque até então tinha um grande preconceito por parte dos fãs de Drag Race com as drags Pageant. E isso meio que se tornou mais gritante com a Roxy perseguindo a Jinx na quinta temporada também. Mas eu acho que o contraponto da Roxy, bem odiosa, barraqueira com relação a Jinx, foi um contraponto com a postura de Alissa, bem louca, engraçada, divertida, que a gente acompanhava, né? Então, meio que a resistência dos fãs da Grace foi caindo e hoje em dia as Pageant, pelo menos da minha parte, tem sido um atrativo maior em Drag Race. Por um momento eu fiquei com medo, sabe? Das drags page eu não participarem mais devido ao hate, mas hoje em dia parece que isso meio que tá mudando. Sim, não, mas até aquelas antigas eu gostava, mas eu também via que até no programa elas mencionavam bastante que havia um certo preconceito com elas. E uma também que eu gosto, que sim, que tá voltando aos poucos pro conteúdo da Wall Plus e do canal Wall Present, é a Maraia Balenciaga. Ela é page e ela também é muito engraçada, eu gosto dela. Eu acho que o programa é meio que também um concurso. Você tem que ser completo, é a mesma coisa. Então, eu acho que o cenário ele vai moldando as drags a meio que se encaixarem nessa categoria. Porque o programa é uma competição, e por mais que no final eles acabem mudando uma regra pra poder beneficiar ou não uma drag, no fim das contas, é uma competição assim como um concurso de Miss, né? Então eu acho que as drags Pageant acabam sendo muito bem preparadas pra participar de Drag Race. Eu acho que o grande problema delas no decorrer mesmo é se elas pegam um desafio que fica muito fora da área de conforto dela, né? Essas zona de conforto que façam que drags vá longe em Drag Race, ou então por conta do ódio de alguns fãs que acabam perseguindo e atormentando as drags. Mas vamos ver, né, como é que vai ser o desempenho de Eiji O'Hara. E eu curti, espero que ela vá longe. Outra que também eu curti muito foi a Miss Cracker. A hora que ela entrou, eu fiquei, caralho, não. Quem que é essa louca? A gente então gostou das mesmas queens, as entradas. É, a hora que ela chega, ela aí, time for dinner! Deu vontade de entrar na TV e dar um tapa na cabeça, falou, filho, acorda aí, ó. Avacalha o treinão. Acorda pra vida. Mas eu achei muito divertido. Eu gosto dessas queens bem louca, bem fora da caixinha. Acho que a gente foi muito bem preparado em Drag Race, porque quando a gente assiste a primeira temporada e dá de cara com uma Tammy Brown, que pra mim é uma das drags mais insanas que passou até hoje Drag Race, uma drag que a gente não consegue realmente entender o que que passa na cabeça dela, qualquer uma que vem depois acaba sendo de boa pra se levar. Eu acho que ainda não teve uma drag tão insana quanto a Tammy Brown em Drag Race, que nos fizesse ficar completamente perdidos no que ela tava querendo apresentar ali. Isso que eu acho genial, assim, na Tammy Brown, por exemplo. Também teve uma outra coisa que você falou da Asia, que ela parece, assim, saber aqueles momentos de falar, de ter que confrontar as pessoas. E uma drag que já deixou bem claro que se for pra confrontar, ela vai confrontar. Eu não gostei do look que ela entrou, mas eu gostei da entrada dela, foi a The Vixen, que ela falou que ela tá lá pra lutar. Amo a The Vixen, amo a The Vixen. Nossa, vou deixar aqui, eu vou ficar umas 2 horas só falando dela. Não, então, no começo, quando eu vi a entrada do visual dela, não gostei muito. Mas conforme ela vai passando no programa e vai falando, principalmente no Untucked, que ela fala isso, eu passei a gostar dela, porque ela não passa a ser aquela drag que tem que ficar falando nas costas das outras. Ela falou que se for pra falar de alguém, ela vai falar nome, e ela quer que as drags falam nomes. Ela não quer nada de, tipo, ficar no escuro. Porque as drags têm mania disso, né? Alguém disse, vocês falaram, mas nunca aponta, né? Quem que tá falando, quem que tá dizendo. Não, eu gostei dela por causa disso. E eu também sou uma pessoa que é assim, se for pra falar de alguma coisa, já fala na hora e na cara, entendeu? O que eu acho da questão do The Vixen, né, a entrada dela, é que ela não teve uma entrada triunfal que nem outras queens fizeram. Uma entrada tão divertida. Porque, por exemplo, quando a Monet Exchange entrou, ela entrou com uma roupa de faxineira e tirou a roupa e disse que tava ali pra limpar a competição. Acho, assim, divertidíssima. A The Vixen, não. Ela entrou com uma pose de luta, deu a frase dela, estou aqui pra lutar, e só. Tipo, não teve um impacto legal. Mas eu acho que também tem isso, né? Às vezes a gente não é conquistado na entrada, mas é conquistado no decorrer do episódio, da temporada. Solo muito. E, ó, eu tô prevendo isso agora, que fique registrado aqui no podcast, que os fãs vão acabar odiando a Vixen, porque ela vai falar... Ela vai ser igual a Kennedy. Ela vai ter que falar na hora que falar. E eu tenho certeza que os fãs vão cair matando em cima dela, coitada. No caso da The Vixen, tem o fator ser negra, né? Que sempre pesa negativamente nas drags que são muito sinceras, muito confiantes em Drag Race. Diferente, né, por exemplo, da Aquaria, que já tem uma grande fanbase antes de entrar em Drag Race. Já era meio famosinha nas redes sociais, em Nova York. E ela mesmo tendo uma postura arrogante de se achar a melhor ali, muita gente bateu palma e, nossa, a Aquaria já ganhou. Como é a The Vixen, a galera já pensa que não. Babaca, barraqueira, arrogante, tem tem que se pular fora, tem que ser eliminada. Mas vamos ver como é que desenrola, né? Porque sempre a gente é surpreendido em Drag Race. E dependendo da postura que a The Vixen for tomar ali e as possíveis brigas que ela for causar, acaba fazendo com que ela seja adorada. Eu sempre adorei a The Vixen, então eu sou meio suspeito pra falar. Eu já acompanho o trabalho dela há um tempo e tal, e sei que ela é uma drag foda. Eu tô conhecendo mesmo ela agora. É, mas isso também é bacana de Drag Race, né? Porque cada pessoa segue as drags que se identifica, que gosta. Isso é normal. Qualquer artista é assim, né? Você vai ouvir as músicas de uma banda X, porque você se identificou com ela, gostou das músicas dela, e vai ouvi-la e vai segui-la. Não quer dizer que uma banda similar a ela, mesmo estilo e tal, vá te interessar. Eu acho que com Drag Race é assim. Toda vez que começa uma temporada nova, vez ou outra eles anunciam o nome de uma drag que você já conhece e você fica super empolgado em assisti-la. Mas aí tem gente que não conhecia a drag e só vai permitir conhecer quando começar a Drag Race e vida que segue, porque é assim que funciona. Não dá pra gente conhecer todas as drags, não? É impossível, né? E ainda mais que é uma cena local, então a gente não sabe ir todas. A gente vai acompanhar aquela que é mais óbvia por se destacar mais na cena de outros países. Não, então, igual aqui. Aqui a gente destaca algumas drags que, tipo, todo mundo conhece. Ícaro, Penelope Jean, a Rita Von Hunt, a Silvete Monti, a Natália Bombinha. Eu fico pensando também que as drags que não participaram de Drag Race acabam tendo alguma fama se elas se envolvem com as drags de Drag Race, né? Sim. Porque, por exemplo, igual eu comentei antes, Eiji Ohara é mãe drag de Fifi Ohara. Não que elas tenham em algum momento aparecido juntas, né, em algum registro fotográfico. Mas, por exemplo, quem é fã da Fifi Ohara e vai pesquisar sobre ela, descobre isso e começa a seguir a Eiji Ohara, se acha a Eiji Ohara interessante. A mesma coisa é Sheikulé e Kimchi e Trixie. Elas andavam juntas, elas eram super amigas. Então, quando você vê lá a Trixie na sétima temporada, aí você começa a acompanhar a Trixie fora de Drag Race e vê ela andando com Kimchi, com Sheikulé. Se você se identifica com as duas drags, você começa a segui-las. E aí, quando elas entram em Drag Race, pra você já não é novidade, porque você conhece o trabalho delas. Então, acho que também estar atrelado a alguma drag que passou em Drag Race faz com que uma queen seja reconhecida. Eu acho que Drag Race acabou se tornando, com o tempo, um reality de panelinha, além do que, né, tem essa questão das drags cotadas. Mas se a gente for reparar, com o passar do tempo, Drag Race se tornou mais e mais um reality de panelinha, um reality praticamente familiar. Porque, por exemplo, uma drag que entrou na quinta temporada e bombou muito, igual, por exemplo, a Alyssa Edwards, aí acaba que na temporada seguinte eles vão colocar algum membro da família drag dela, alguma drag que tá super colada com ela, pra participar. E foi o que aconteceu na sexta temporada, que eles colocaram na Grande Estranja, filha de Alyssa. Então, assim, eu acho que o fato de uma drag tá colada com outra em Drag Race fala muito sobre a possibilidade dela entrar em Drag Race. A própria Mayhem Miller, que pra mim foi uma das entradas que eu adorei também, porque eu já conhecia a Mayhem, e ela tem uma postura de winner. Não sei se você achou, mas na hora que ela entrou, eu falei, ganhou. E ela também eu já conhecia, porque eu acompanhei o filme, antes de ter acompanhado o filme dela, ela foi uma das sugestões do Instagram pra mim. Já havia acompanhado ela antes. E realmente, ela tem uma postura, assim, de ganhadora, de vencedora, que se ela ganhar mesmo, vai carregar a coroa, igual as outras drags carregaram. E muita dignidade. E eu também gostei muito da entrada dela. Então, a Mayhem Miller mesmo, quando ela entrou, ela falou, eu sou amiga de várias drags que passaram em Drag Race. Detox, Morgan McMichaels. Sim, tanto que é da família dela, né? E, é. E a entrada dela foi uma das que também, assim, meio que tocou, pelo menos me tocou, não sei o público em geral, porque ela disse que ela fez a audição pra entrar em todas as temporadas e não conseguia. E quando ela finalmente entrou, ela se sentiu super validada, super reconhecida pelo programa, porque, querendo ou não, ela meio que quis dizer que o programa, assim, valida uma carreira que você fez durante anos, que antigamente não existia uma plataforma mainstream pra passar isso pras drag queens e pros outros locais. Então, pra ela, foi uma grande conquista na vida dela, ter entrado num programa. Isso de que o programa valida uma carreira, a gente pode pegar o maior exemplo que Drag Race exportou pro mundo, que é a Bianca Del Rio. Uhum. A Bianca, antes de entrar em Drag Race, ela tinha 20 anos de carreira, tipo, já estava batalhando aí pro seu espaço há muitos anos. Ela era super conhecida em Nova York, mas ainda era uma coisa fechada. Quando ela entrou em Drag Race, venceu e aí conseguiu trabalhos pra fora, né? Tipo, conseguiu fazer seu filme Hurricane Bianca, conseguiu fazer uma turnê pelo mundo com seu show Holodex of Hate, show não em boate, mas em teatro, que é uma coisa assim muito rara pra drag, sabe? Então o Drag Race, ele realmente tem esse poder, ao mesmo tempo que ele pode destruir carreiras, que a gente já falou em vários outros podcasts de queens que desistiram de fazer drag por conta da reação dos fãs contra elas, ele também alavanca carreiras de forma inimagináveis. Bianca é o maior exemplo que a gente tem aí, e também temos Trixie com álbum número 1 no iTunes, que é coisa também que não vê, temos a Ador também fazendo um sucesso na música. Drag Race tem esse poder. E não só isso, né? Também a Shangela, que foi, assim, pra mim é o maior exemplo mesmo de drag race. Ela entrou lá nem 6, 7 meses que ela começou a fazer drag. E hoje ela tá, tipo, uma das drags mais bombadas do momento também. É, uma das drags mais requisitadas, mais adoradas. Porque também não basta você ser uma drag só requisitada porque faz um show muito bom e tal. Mas importante também que você tenha uma base bacana de fãs. Mas não uma base que tá ali só porque te curte no Twitter. Mas fãs que te adoram porque você tem um carisma que arrebata todo mundo que tá ao seu redor. E Shangela é assim, né? Ela entra no recinto, todo mundo quer adorá-la, quer tocá-la. E isso é lindo. Voltando só a continuar um pouco da Miss Cracker, quando ela entra e dá seu grito e se apresenta, as queens meio que ficaram chocadas quando ela revelou seu apelido, né? Seu apelido não, né? Seu nome drag, Miss Cracker. E ela fez questão de enfatizar. Meu apelido é por conta do lanche, que seria, né, o biscoito, o creme cracker, no caso. E também por conta da gíria pejorativa racial e tal, né? Do insulto racial. E as queens regalaram o olho assim, nó, como assim? Isso é uma gíria americana, então lógico que por aqui no Brasil a gente não vai conhecer muito sobre ela, mas cracker, para os americanos, referem-se aos caipiras, né, que moram no interior, que são muito ignorantes e racistas, e aí eles receberam essa alcunha cracker, que se a gente for fazer uma comparação direta, equivale ao N-word americano, né? A palavra começa com N, que seria nigga, e pra gente seria tipo um negão, mas hoje em dia negão no Brasil não tem uma conotação negativa tão forte quanto o nigga tem para os americanos e Estados Unidos. Lá, se um branco fala pra uma pessoa negra que ele é nigga, esse branco pode esperar uma reação, assim, devastadora, porque é uma palavra que ofende muito. Por mais que os rappers cantem nas músicas e tudo mais, um branco falar isso pro nigga é muito ofensivo. É tipo se algum hétero quer ofender uma pessoa homossexual e chama ele de viadinho, de bicho e tal. Igual ouvir alguém comparando, né? A Miss Cracker, ao assumir esse apelido, esse nome drag, é equivalente a uma drag negra assumir um nome Miss Nigga. Então é nessa base, assim, de comparação. É um apelido pesado. Na verdade, o que eu tinha visto, o Cracker, é, antigamente, por causa daqueles camponeses da época da escravidão, era direcionado pra pessoa branca, pra falar que essa pessoa era pobre e só cultivava alimentos pobres e que não tinha um dinheiro ou uma aquisição pra ela ter um escravo negro. E se for traduzir aqui pro português, não tem uma palavra que tenha esse impacto. Então vai ficar meio que, tipo, como se ela tivesse assumindo, ah, branquela, uma branquela, ou sei lá, pobre, alguma coisa desse tipo. Não tem um, é igual você falou, não tem o mesmo impacto, igual o nigga tem pra eles, o negro aqui. Ou chamar alguém assim, ah, seu preto, por exemplo. Isso daí é uma palavra muito forte pra você falar pra uma pessoa. E o dela meio que quer dizer isso, só que voltado pro branco. Cada cultura tem sua peculiaridade. No Brasil mesmo, tem suas características de xenofobia interna, né? E às vezes as pessoas, querendo ofender umas às outras, chama fulano de nordestino, como se a pessoa que nascesse no Nordeste fosse uma ofensa, né? Sim, aqui, então, a gente aqui tem São Paulo usa muito baiano. Ah, seu baiano. É, isso é péssimo. Aqui também, em BH, né? Aqui em Minas, eu já vi muita gente usando a expressão que fulano de tal parece baiano, parece cearense, como ofensa. Isso é péssimo. Então, eu acredito que essa ideia do Miss Cracker vá por esse mesmo caminho. É. Cada país, sua peculiaridade, tem suas expressões pejorativas para desmerecer as outras pessoas. Mas o que eu peguei de ensinamento sobre essa expressão é que a pessoa com quem eles ofendem isso é um branco, ignorante, pobre e racista. Isso. Depois que a Miss Clark entrou, outra que chamou muito a minha atenção foi a Iruá Hamasaki. Sim. E a entrada dela achei divertidíssima, porque ela disse, né, que era chinesa, de origem chinesa, e aí a Miss Cracker foi corrigida, mas não é seu sobrenome? É, Hamasaki é japonês, por que que, se você é chinesa, por que que você botou um sobrenome japonês? Ela falou, e você, por acaso, é mulher? Achei muito bom, que realmente é isso, né? A gente fica tão pegado nessas coisas, tipo, de, ah, não, meu nome tem que ser, sei lá, eu sou preto, não sei, né, das minhas origens na África, mas eu tenho certeza que meu sangue é de lá, parte dele. E aí, eu vou montar uma drag e tenho que botar meu nome com alguma coisa africana. Não, gente, se você tá trabalhando com ilusão, você pode ter o nome que você quiser. Se eu quiser me chamar de Zeus, um deus grego, vou me chamar, né? Você não tem que estar preso às regras. Acho que é bacana exatamente isso. Acho bacana a gente se atentar a esses momentos em Drag Race, pela questão do aprendizado, porque quando a gente lembra das primeiras temporadas, eu acho que o Drag Race era muito mais didático em relação à arte drag. Também é porque as primeiras temporadas, então, também tinha que introduzir pro público que tava ali apreciando o reality algumas expressões próprias do meio que as pessoas comuns não conheciam. E aí, se você vai lembrar muito bem, nas primeiras temporadas, sempre que as queens usavam uma expressão específica, eles colocavam uma nota de rodapé explicando o que que era, né? Eu lembro. E aí, isso com o tempo se perdeu, porque não tem mais necessidade de tanta explicação, né? De tanto didatismo. Mas eu acho também que com o tempo da Grace focou mais assim no espetáculo do que no reality, na competição, muito na arte drag em geral. E aí eu acho muito bacana quando. Eu acho muito bacana quando aparece uma drag que nem a Yuhua Hamasaki e dá uma tirada dessa. Porque drag é isso, né? É romper com as regras no geral. Então, não importa se você é chinês, se você quer usar um sobrenome coreano, japonês, sobrenome que seja, porque é uma ilusão. E eu achei divertida essa interação. E aí foi bacana perceber que conforme as outras queens foram entrando, tinha umas drags que se destacavam mais, né? Nesse primeiro momento, a Eureka meio que parece a porta-voz, né? Como ela já esteve ali, então meio que ela se sente a dona do lugar, a dona do espaço. E eu não discordo dela, não. Tipo, ela tá numa segunda chance. Quando as queens participam de Drag Race, a maioria fica deslumbrada com aquilo. E a Eureka meio que, pelo fato de ter participado, já quis mostrar que dominava o território. Então ela sempre com boas sacadas, com shades na ponta da língua. E aí as queens foram chegando. Uma outra coisa também da Yuhua é que, querendo ou não, conforme o programa vai passando de temporada, a gente vai conhecendo novas drags e também vai comparando as drags com as antigas. E uma coisa também que eu tenho visto na internet, que eu também reparei, que a Yuhua é tipo uma Bianca asiática. Tanto em questão da maquiagem, quanto a questão daquela coisa de comédia com insulto. Não com insulto, mas um lado mais cômico. Não sei se você pegou essa mesma coisa. É, querendo ou não, igual a gente comentou, né? A Bianca, ela tá no mercado há 20 anos. Até mais, porque a Bianca tem mais de 40 anos. E as drags que a gente tem visto, normalmente começam a vida como drag cedo, com uns 18, 19 anos. E a Bianca também é... E a Bianca, depois que ela saiu de Nova Orleans, ela se mudou pra Nova York. E a Yuhua é de Nova York. Então, essas queens, com certeza, tem a Bianca como referência. Então, acho muito normal que a Yuhua acabe se assemelhando a Bianca. Mas, pelo menos no sentido de looks, a gente dá pra perceber que a Yuhua tem uma variação maior de silhueta. Uma versatilidade melhor, né? É, tem uma versatilidade maior porque ela que peste. Não que se invalide a arte da Bianca, pelo contrário, né? A Bianca não é uma drag que tá se importando muito com usar N tipos diferentes de vestidos. O que importa é porque quando ela usa os vestidos dela são impecáveis. Isso é lindo de ver. Mas enfim, voltando pra, né, Season 10. A Yuhua, não fiz tanta referência com a Bianca, não. Mas agora que você falou, dá pra realmente perceber que tem uma semelhança maior. Agora, assim, depois que as queens foram entrando, teve umas que chamaram muito minha atenção, mas também teve outras que achei completamente apagada. Por exemplo, Dust Ray Bottoms, uma planta. Cameron Michaels, outra planta. A questão da entrada é porque tem que meio que entender um pouco. Pelo que eu vi antes de ter começado o programa, ela meio que se inspirou no look da Carrie Bradshaw de Sex and the City. Só que, por exemplo, eu sou uma pessoa que não acompanhava Sex and the City completo. Eu acompanhava por partes. Se ela não tivesse falado isso, eu não saberia. Mas a entrada também foi meio assim, tipo, ok, é mais pra quem conhece. Quando eu falo de entrada, eu não falo só desse momento em que as queens adentram o workroom e dizem sua catchphrase, né? Seu bordão, que seja. Eu falo mais pela interação nesse momento inicial, antes da RuPaul aparecer. Tem umas queens que entraram ali e simplesmente só entraram. As queens entraram, pegaram a cadeirinha, sentaram no canto e ficaram caladas, sabe? Tipo, não teve tanto impacto. Por exemplo, a Black St. Clair. Tô com sentimentos duvidosos sobre ela, sabe? Não sei se eu gosto, não sei se eu desgosto. Vamos descobrindo qual que é a dela. Primeiro que quando você olha a cara da Black St. Clair no depoimento, parece que ela tem 13 anos. Eu não aceito que a Black St. Clair entrou em Drag Race, aquela carinha dela de pré-adolescente. É tipo assim, não é a queen mais nova que entrou em Drag Race até hoje, né? Porque normalmente a idade mais nova de uma queen pisar em Drag Race é 21 anos. A Black Sinclair tem 22, então ela tá entre as mais novinhas a entrar em Drag Race. Sim, mas em relação a cara, é aquária, né? Mas em relação à cara, pra mim, a mais nova que já entrou em Drag Race, a cara mais nova é ela. Eu gostei. Pela primeira vez, assim, eu gostei de uma drag que é mais nova. Porque ela parece aquela... como se fosse uma pessoa bem ingênua, aquela pessoa... não coitadinha, mas uma pessoa frágil. E que eu espero que no programa desenvolva o lado mais adulto dela. Porque senão vai ficar muito infantilizado. Pré-adolescente no programa. É, mas as próprias referências da Black Sinclair são dos anos 20, né? Pelo que ela disse. Anos 20 não, foi muito longe. Mas assim, ela tem as referências na era clássica do cinema, anos 60, anos 50. Então, a gente sabe pelo menos que o trabalho de pesquisa dela é bem feito. E eu não acho que a Blair tenha nada, nada de santa. Porque não sei se você sabe, mas a Blair Sinclair foi a queen que o site de fofocas americano TMZ anunciou que estaria em Drag Race. Porque isso lá em setembro de 2017, eles lançaram uma nota dizendo que tinha uma drag queen que deveria deveria ter ido na sua audiência sobre ter dirigido embriagada. Ela não compareceu por não estar na cidade em que ocorreria essa audiência. E aí o TMZ, né, cavando lá com suas fontes e detetives, descobriu que essa cunha é Blair Sinclair e que ela estava na Califórnia, né, Hollywood, e por isso que ela não compareceu nessa audiência que ela devia ter ido por conta de ter sido presa dirigindo embriagada. Então, assim, inocente, a Blair Sinclair não tem nada. É, teve uma outra também que ficou assim meio apagada, mas que eu gostei. Foi a Vanessa Vende. No começo ela entra, né, dando aquela referência a Paris is Burning e também a do o nome do episódio. Só que depois, assim, no momento que é pra interagir com as queens, elas meio que esquecem ela lá. E ela também não fala muita coisa. Eu acho que depois que a Vanessa falou que era filha de Alexis Mateo, deusa da terceira temporada, e a Miss Cracker meio que cortou ela, falou, mas quem que é essa? Eu não lembro. Acho que ela ficou sem graça e talvez pra evitar o atrito, ela precisa ficar na dela. Porque pelos depoimentos dá pra ver que a Vanessa também é uma pessoa estilo The Vixen, que não abaixa a cabeça pros outros, não. Se alguém pisar no calo dela, ela vai pra cima. Então acho que nesse momento ela preferiu centrar em si mesma, em vez de fazer barraco. É, pode ter sido isso mesmo. Agora, no geral, assim, as queens que entraram, as pretas sempre chamam minha atenção. E depois que entra a Aja O'Hara, The Vixen também, que você já citou, Monet foi uma também que me arrastou com ela, porque pra mim Monet é uma das grandes personalidades dessa temporada. Primeiro que ela foi toda a questão do personagem, né, entrou lá com o macacão de faxineiro e tirou ele e disse que estava ali pra limpar a competição. E aí foi conversando com as queens, eu achei maravilhoso a interação dela. E eu não sei você, mas eu, assim, tô com um déjà vu enorme de Bob the Drag Queen com a Monet. Muito, demais. Quando ela abre a boca, eu acho que eu tô ouvindo a Bob falando. Odeio comparar as queens, especialmente com as negras. Todo mundo acha que gente preta é igual. Nossa, é a mesma coisa quando tu fala que toda asiática é igual, todo preto é igual. E me irrita muito quando as pessoas comparam, né? Ainda mais as queens negras, as queens asiáticas, as queens latinas. Mas a Monet, obviamente, né? Ela tem sua identidade, mas ela me lembra muito a Bob. A questão da presença, acho que a Monet é uma queen que também, quando entra no lugar, exala sua presença, rouba a atenção toda. Mas a voz dela me lembra muito a Bob falando. Eu acho isso lindo, lindo, porque eu balava muito na Bob, adorei a Bob na oitava temporada, e ver uma queen que me lembra a Bob, eu acho maravilhoso. Falando em queens negras também, teve uma outra assim que eu amei, adorei, tanto a personalidade quanto a entrada, é a Monique Hart. Gente, Deus. Nossa, eu pensava que aquele bordão dela do UAA Sensation não ia pegar, mas acabou pegando, porque ela tem, ela é muito engraçada, ela é uma pessoa alta, engraçada, também sabe se portar, ela. E o incrível também, ela tem uma montação e também uma silhueta que deixa ela muito atraente como drag. E o bacana da Monique é que, eu não sei você, mas, né, quando a gente vê o Meet the Queens, o próprio teaser, né, que mostra as queens, a gente sempre julga, não tem como, né? Ah, essa fulana é first boot, essa fulana é bitch, essa fulana vai ganhar, essa fulana vai pra final. Quando eu vi Monique Hart no teaser, e até mesmo Meet the Queens, eu tive a impressão de que ela seria, tipo, first boot, que ela não ia longe. Aquelas queens, assim, meiguinhas, mas que não tem o que é preciso pra ir longe, tipo, não tem nerve, saca? Sim. E aí, quando ela aparece nesse início de episódio, gente, eu não caí de paixão, porque ela é muito foda. Igual ela falou, né? Eu sou um acontecimento. E ela é verdade, ela é um acontecimento, ela é foda. E a entrada dela pra mim foi ótima também, eu gostei muito. E ela, ao lado ali de Monet, eu acho que seria uma dupla, assim, divertidíssima pra acompanhar. Igual tem o programa The Tricks and Katia Show, eu acho que eles podiam muito bem lançar um The Monet and the... The Monet and... Não, The Monet, parece que é demônio, né? Não, vamos trocar. The Monique... Ah, que bosta, as duas tem Monet no meio, fica difícil. Monique e Monet Katia Show, eu adoraria assistir, porque as duas são muito divertidas. E as duas são... Não, mentira. Não, sim, as... Não, não. Só Monet que é de Nova York, a Monique não. Uma outra drag que tava todo mundo falando, não a drag, mas o out dessa drag vai ser, nossa, o mais gato da temporada, o mais gato de todas as temporadas, que é a Cameron. Ela como drag é bonita também, mas como com o out dela desmontada, eu não sei, ela tem alguma coisa estranha. O que eu acho estranho é a boca dele. Assim, vamos ser bem sinceros, né? Cameron fez sucesso com a maioria dos viados, porque Cameron é o padrão que todo mundo quer, né? Sim. Cara branco, bombado, cheio de tatuagem. Tipo, ela tá simplesmente dentro do padrão que a galera mais idolatra em relação à beleza do homem gay branco. A Cameron desmontada é o padrão mais desejado entre os gays, que é o homem branco sarado, cheio de tatuagem. Só faltou uma barba de lenhador nela ali pra, né, ser o deus Drag Race, ser a nova Milk. Em relação... Mas em relação a Cameron, eu achei ela bem apagadinha nesse início. Ela chegou, falou umas duas palavrinhas com as queens, nem lembrei mais dela. Inclusive, nem lembrei dela quando ela tava sendo criticada lá pelo jurado. Tanto que ela nem foi destaque negativo ou positivo, né? Foi só safe. E sumiu, tipo, a Cameron sumiu o episódio todo, gente. Você não viu a Cameron? Eu acho que a Cameron, sim, só teve destaque depois do mini desafio viu que ela ficou, né, desmontada e ficou lá sem camisa. Aí, né, as drags ficaram todas assanhadas. Nossa, meu crush, trade, não sei o quê. Mas fora isso, quem que quebrou no episódio? O primeiro crush que eu tenho ali desmontado é na Callery. E o segundo é na Asia. E o terceiro é na Mayhem. As três, pra mim, desmontadas são as, assim, as mais bonitas. Eu achei essa temporada que tem os homens mais bonitos, assim, desmontados. Sim. Eu achei essa temporada muito bem, assim, diversificada. E os homens mais bonitos. A própria Vanessa, que eu achava que desmontado seria feinha, nossa, achei ela lindíssima. Então, meio que, no geral, achei as queens bonitas. Agora, as que eu achei mais estranha desmontada é a Miss Cracker. Não sei, ela tem uma mistura pra mim ali de Jinx doidinha com uma coisa de Tati e tal. É bem, bem estranha desmontada. A Aquário, é. Eu achei, nossa, a cara de... desse... Ai, ai, porque você nunca vem em Belo Horizonte, né? Mas a Aquário parece alguns gays de BH aqui, meio hipster, que frequentam a zona sul de BH e se acham, né, o expoente da cultura e da educação da cidade, mas não passam de pessoas snob, chatas, que normalmente as pessoas têm preguiça de conviver. É que eu tô tentando achar um negócio aqui. Que a Miss Crack é filha da Tatiana com a Bianca, eu vi isso no Twitter. Ai, ai, achei divertido. Não, e uma outra coisa também da Aquária que ela me lembra, eu só não tô lembrado do nome dela, mas sabe aquela, a melhor amiga da Pablo, que de vez em quando aparece nos stories dela? Nossa, não faço ideia, não acompanho nem a Pablo, que dirá amiga dela. Mas o pessoal que escuta, eu acho que vai entender e deve saber o nome. Se souber o nome, fala pra gente no Twitter ou nos comentários. Eu achei, assim, a primeiro look da Aquária parecido e lembra bastante essa amiga da Pabllo Vittar, que aparece nos stories. Ela é meio... é um genderfuck, igual a Aquária falou. E eu gostei também bastante, assim. Eu pensava que eu não ia gostar muito, assim, dos visuais da Aquária, mas até que o primeiro eu gostei. A Aquária é uma queen bem visual. Ela, pelo menos, chama atenção nos looks. O problema é quando abre a boca, né? Aí que estraga toda a magia. Mas o que eu percebi da Aquária, e que eu acho que isso acontece com muitas drags que estão no início de carreira e acabam deslumbradas, né, com essa fama repentina que elas ganham com seus fãs mirins insanos, é que por trás, né, de toda essa autoconfiança, de toda essa impetuosidade, essa imponência, eu acho que tem muita insegurança, sabe? E ela acaba o tempo todo se autoafirmando pra ela poder acreditar nela mesma, que ela é boa naquilo, sabe? Eu acho que tem uma pressão muito grande. Ainda mais se a gente leva em consideração que a Aquária é filha drag da Sharon Needles, uma das drags mais comentadas, né, de Drag Race. Acho que é uma pressão muito grande pra ela estar ali representando sua família drag. E mais uma vez eu volto naquilo que eu falei no começo do podcast. Drag Race virando, né, um reality familiar. Uma entra lá e vem todo mundo. Então acho que a Aquária, ela é insegura, saca? Então nesse momento que ela fica o tempo todo lá criticando a Miss Cracker, falando que a Miss Cracker copia ela, que a Miss Cracker baseia sua maquiagem na dela, que as duas são gêmeas, sei o que, acho que pra mim insegurança é ela ver que a outra drag ali também, que pode ter começado na mesma época que ela, se bem que a Miss Cracker é mais velha, né, mas uma drag que aparentemente é igual a ela, deve ser muito impactante pro psicológico dela, né, perceber que ela não é tão fantástica como as pessoas fazem ela acreditar. Não que ela não seja fantástica, mas assim, que ela não é tão incrível, tão foda, que vai vencer tudo como as pessoas fazem acreditar. Eu acho que esse é um grande problema também, assim, em Drag Race, né, quando uma queen já tem uma fanbase antes de entrar no programa e os fãs sempre vivem elogiando a queen e só falando que ela é boa, que ela é esse, aquilo, outro, que ela deve entrar em Drag Race pra poder vencer. Quando a queen entra em Drag Race, ela vê que o buraco é mais embaixo. Como a gente é daqui e também não acompanha muita coisa, eu nem sabia desse negócio de Aquaria e Miss Cracker. E tanto que se você ver, elas são muito, muito, muito parecidas. Você realmente se confunde quem é quem. Só que não tem como a gente falar quem tá copiando quem. A Aquaria sempre diz, no Untucked ela falou que ela copiou. Em uma semana ela foi vestida de um jeito, com luva, com saia, com recorte na roupa. E na outra semana a Miss Cracker apareceu com o mesmo visual. Então, assim, não tem como saber quem copia quem, quem começou a copiar quem primeiro. Porque tanto que a Aquaria, ela começou a fazer drag com 14 anos, né? Isso é uma coisa até que recorrente da Grace. As drags, elas fazem sua arte há muito tempo. Elas só entram em Drag Race no momento X, porque foi o momento que os produtores decidiram que ela iria entrar. Mas a maioria das drags, quando pisa Drag Race, ela já tem uma carreira já consolidada e tem anos de experiência. Então, na Aquária, pelo que a gente viu ali, ela é novinha, mas pela qualidade de montação dela, dá pra ver que ela tem experiência. Acho que a questão mesmo agora é ver como vai se desenvolver na temporada. Isso aí é ego dela imenso, essa personalidade dela, que acaba tornando chatinha. Mas eu tô disposto a entendê-la, porque na sétima temporada, temporada, no início, também morria de preguiça da Violet, achava ela péssima. Mas aí, em um momento da temporada, eu percebi que ela não era tão chata assim. Eu acho que foi no episódio Despe Awards, que ela recebeu, né, o prêmio de mais bitch, e ela tentou ser menos fechada, e deu pra perceber uma mudança no comportamento dela. Eu acho que talvez, se a Aquaria tiver uns choques de realidade ali, ela pode acordar pro jogo e mudar um pouco sua postura. Sim, é, eu espero que isso aconteça, né, porque também eu tive a mesma impressão. Ela é uma pessoa meio que, meio não, ela é uma pessoa muito arrogante. Nos confessionals que tem dela falando sozinha, ela passou essa imagem pra mim. Não só lá, quanto também no Meet the Queens e outros teasers promocionais que ela falou. Mas vamos ver, né, se ela vai mudar essa impressão que ela deixou na gente, e tomara que mude pra melhor. E aí, qual outra queen também que pisou ali, que eu adorei, das queens negras que pisaram em Drag Race, temos a Johara, The Vixen, Monet Exchange, Monique, e tá faltando uma, Mayhem, né, a gente citou todas. Agora, uma coisa que eu tô sentindo falta em Drag Race é que eles têm colocado em cada temporada só uma drag asiática ou só uma latina. Nas primeiras temporadas havia mais diversidade nesse sentido, né? Então, era uma das coisas também que eu tava notando. E Big Girls também, né? Teve temporada que nem teve. É, ou se tinha, saía rápido, né? Sim, essa que tem a Calorie. A Calorie e a Eureka. Acho que foi a sétima, não foi a oitava que não tinha. Na verdade, a oitava não tinha, porque a Kim Chi, embora fosse gordinha, não se encaixava com uma Big Girl. Então a oitava ficou sem a drag. Na sétima tinha Jaden de Orifício, né? Agora na quinta também, se a gente for olhar assim, não teve, porque a Penetration saiu no primeiro episódio e a Rox já não era Big Girl. Eu não sei ainda a minha posição sobre as primeiras eliminadas, sabe? Porque se você é eliminado no primeiro episódio, ninguém vai conhecer nada. Então pra mim sempre tinha que ter um episódio que elas voltassem pra poder mostrar pelo menos um pouco mais quem ela é, o que que elas fazem, essas coisas, igual a Penetration. A Penetration saiu e, tipo, não mostrou mais nada. A gente só viu depois ela no Reunited e acabou. É, só serviu pra poder fazer um raid maravilhoso da Serena Chat, mas, né, tem a Penetration na fila de drag queens. Mas em relação a ela, eu só citei porque ela também era uma Big Girl, mas o fato dela ser grande não quer dizer nada, assim, na competição no geral. E aí na entrada foi isso. Algumas queens chamaram mais atenção que outras, mas isso é normal porque são 14 participantes e foi mais ou menos 15 minutos da presença das queens ali entre si, até o RuPaul aparecer. Então não dá pra todas falarem, todas terem o destaque que querem. Mas a vantagem agora é que o episódio tem uma hora, então as queens vão aparecer no decorrer do episódio. E aí o RuPaul finalmente aparece, fala da repaginada no cenário e, por fim, convoca as queens para o seu primeiro mini desafio. E as queens, nesse momento, vão para, né, o palco principal. E foi maravilhoso quando o RuPaul chega no palco principal e a primeira queen que ela coloca pra desfilar é a Eureka O'Hara. E a Eureka O'Hara dá de cara com várias queens que passaram por Drag Race. E eu achei assim fantástico, porque eu acho que até a sétima temporada não era costume de Drag Race trazer queens pra participarem dos episódios normalmente. As queens que apareciam eram no Countdown to the Crown, né? Que era na contagem regressiva pra coroação. Ou então no último episódio, ou penúltimo episódio, quando as queens vencedoras das temporadas passadas apareciam pra interagir com as queens do top 3 em algum desafio lá, né? Mas no geral, as queens não costumavam participar de Drag Race depois que saiu. Então ver aquele monte de queens, né? Eu acho que tinha mais de 20 queens ali. Foi maravilhoso. A gente viu Bob, viu Trixie, viu Kim Chi, Derek Barry. Sabe o que eu achei mais bacana? Que é ver essas queens que a gente às vezes não dava muita moral na temporada delas, mas revê-las, bate até uma saudade, né? Eu tuitei isso, gente. Saudade da Derek, porque na temporada dela eu não aguentava a Derek. A Derek era bem chatinha. Mas passado, né, essa implicância da temporada específica, rever as queens foi muito divertido. A própria James Mansfield, que teve uma passagem muito apagadinha na nona temporada, eu gostei de tê-la visto nesse mini desafio da décima temporada. Então, ó, achei maravilhoso. Por mim, o RuPaul tinha que trazer as queens que passaram pelo reality o tempo todo. Toda oportunidade possível. Porque elas estão ali pra mostrar o talento delas. Elas mostraram, então por que não aproveitar, não é? Eu não sei se você reparou, mas deu a impressão de assistindo esse mini desafio que elas não estavam cientes de quem participaria da temporada. Elas ficaram descobrindo na hora que foram entrando. Teve uma hora que a Bob falou, tipo assim, nossa, você é aqui, você é minha filha, o que você tá fazendo aqui? Sim, é porque tem toda a questão de sigilo, né? Que a partir do momento que as queens são escolhidas para participar de Drag Race, elas assinam um contrato lá e tem que ficar caladinhas sobre o que acontece, sobre até mesmo a participação no show. E então, quando elas recebem a ligação, normalmente, pelo que a gente percebe do comportamento delas, né, pelas histórias que elas contam, elas revelam aquilo para uma pessoa só da família, que alguém tem que saber que é onde elas estão, né, para qualquer eventualidade. Então, acho que da Miss Cracker entrar ali e não comentar com Bob é algo esperado. Acho que é depois depois disso, né, que alguma Queen entrou lá nos bastidores e viu quem que participou, que aí começa a fofoca, né? Tipo, sei lá, na sétima temporada, quando a Alaska participou do primeiro mini desafio da temporada, que foi o de desfiles das Queens, que elas tinham que, né, desfilar 3 looks diferentes, conforme as estações do ano. Talvez a Alaska viu lá quem participaria e depois fez a ligação para as outras Queens. Gente, babado. Entrou no grupo do WhatsApp de Drag Race, né? E logo mais o grupo do WhatsApp de Drag Race não vai caber mais ninguém, né? Porque, se eu não me engano, atualmente o grupo do WhatsApp suporta 256 pessoas. Drag Race já tá indo lá pros seus 150 drags. Em uns bons 5, 10 anos, talvez, o grupo do WhatsApp Drag Race vai ter que ter uma segunda galera aí, porque o primeiro vai estar lotado. Mas, né, voltando pro jogo assim, eu acho que a maioria das queens ficaram surpresas. Eu acho que mais bacana, além da surpresa, né, delas não saberem quem participavam, é a surpresa também delas verem suas amigas conhecidas e ficarem citadas por elas. Igual você citou, a Bob maravilhada em ver a Miss Cracker. Eu achei ele fofíssimo das duas, sabe? Elas se abraçando, se beijando, eu achei muito lindinho. Que isso é uma coisa, assim, que a gente percebe do lado mais humano das drags, né? Porque às vezes acaba que a drag escolhe uma postura X pro reality, o que a gente pode chamar de personagem, né? E às vezes a drag consegue levar esse personagem até o fim, às vezes não. Às vezes ela despiroca, tipo o Fifa Rara, e no meio do caminho fica dando uma matriz locada. Mas normalmente elas conseguem levar até o fim. E aí no caso da Bob, quando ela viu, eu achei muito fofo. E se a gente percebe também, a própria Morgan McMichael fica emocionada em ver a Mayhem Miller, que ela depois fala no depoimento, né, que a Mayhem é a melhor amiga no mundo todo, e você vê que ela tá feliz pela amiga, que é genuíno a alegria dela por ver a Mayhem ali. Então eu acho muito bacana mesmo. Eu achei que esse desafio, esse mini desafio, né, na verdade, foi um presente pra gente poder rever essas caras maravilhosas. Tanto que na hora que a Aquaria desfilou, é que eu não prestei atenção nessa hora, que eu acho que eu tava tweetando, mas parece que a Aquaria deu um tapa na cara da Jinx. Foi. E aí a Jinx falou: ah, pelo menos eu tive meu tempo no ar. Eu não lembro quem foi que comentou, mas disseram meio que assim: a Roxy deve estar pulando de alegria em casa porque ela deu um tapa na cara da Jinx. Não, foi a própria Jinx que falou isso. Foi a Jinx mesmo? É, foi ele que falou: a Roxy deve estar em algum momento num bar, numa boate, celebrando que a Aquaria deu um tapa na minha cara. Ah, mas pelo menos eu consegui meus segundos no ar. Meus segundos, é. Aí foi bacana que ela ainda arrumou na peruca dela quando já saiu do lugar. Mas depois eu vou rever esse episódio pra poder ver esse tapa e tal, porque foi um episódio muito bom, né? Vamos ser bem sinceros, foi um episódio muito divertido. Eu acho que por isso que a Mama Ru acabou escalando a Season 10 pra ser televisionada na semana seguinte da final do All Stars 3, porque ela sabia que ia dar merda essa decisão da final dela. Então ela deu um jeito de tentar ofuscar o All Stars 3, tanto que agora a gente tá aí louquíssimo comentando da Season 10, nem lembrando do All Stars 3, nem lembrando assim, né? O sangue ferve. Uma coisa que eu acho que é assim, eles não devem ter feito a reunião do All Stars 3, tanto pelaquela reviravolta, né, que teve das Queens ter que escolher as duas melhores, e também pra ter essa estreia do programa. Pra falar a verdade, eu não tava animado. Depois da decisão da semana passada, eu não fiquei muito animado pra essa temporada. Conforme eu fui assistindo o episódio foi muito bom. Melhor ainda quando é um episódio de uma hora. E a gente fica mais preso ainda, tem mais coisa pra comentar, mais coisa que aparece, que não fica de fora. E também não tem aquela passarela que é um minuto. Durou demais. Sim, e também a gente consegue ter mais tempo delas conversando na sala de trabalho. Isso que é o legal. É, eu sempre gostei de Drag Race, especialmente por conta do Workroom. Porque, ok, gente, é bacana ver as coisas desfilando. Eu acho que o lip sync acaba sendo o ponto máximo do episódio. Mas é o Workroom que a magia acontece. É no Workroom que com as queens, né, conversando entre si, contando suas histórias, contando sobre suas interações com amigos e tudo mais, que rola essa questão da identificação que a gente tem. E isso eu acho maravilhoso, acho perfeito. E nessa nova temporada, tendo todos os episódios de uma hora, eu acho que a gente vai ter muito tempo de Workroom. E isso vai fazer toda a diferença pra gente se identificar mais com as queens. E aí, das queens que desfilaram, eu achei que algumas foram maravilhosas, realmente dominaram a passarela. Mayhem Miller, pra mim, foi uma das que se destacaram muito. Ela tava com um vestido meio que de veludo, né? Não sei o nome do material, mas aparentemente no vídeo pra mim era veludo. Um vestido, né, que ia até o chão, meio que prendia o corpo dela, e na hora de desfilar, a filha me dá uma estrela na passarela, sabe? Faz a Daiane de Jesus. A Mayhem é muito foda, muito, muito foda. Então, assim, pra mim foi um dos destaques maravilhosos. E outra também que pra mim se destacou muito e que, né, foi a vencedora do mini desafio foi a Monet Exchange. E na hora que ela tava desfilando, mais uma vez, me lembrei da Bob. E quando eu tô comprando ela com a Bob, não é pra desmerecer, não. É porque eu acho ela muito foda. E eu acho que se ela me lembra a Bob, é porque ela merece ir longe na competição. E a hora que ela tava lá desfilando e dando um espacate, eu achei muito, muito divertida. Maravilhosa. Achei muito, muito linda. Não, é fora que ela deu ainda 3 death drops, né? Sim. Então, é isso, nessa hora que me lembrou mais a Bob. Porque se você for lembrar, lembrar do... Do último desafio do clipe, não foi? Não, não. Também, mas não era isso que eu ia falar, não. Mas é, foi bom ser lembrado. Mas eu posso estar confundindo. Mas lembrar da Bob no lip-sync contra o Derrick Barry. Ela faz uma coisa parecida com esse death drop. Mas talvez seja no clipe mesmo. É isso, né? É, eu lembro dela no clipe tentando fazer... Não um death drop, mas eu não lembro se era o death drop ou era um espacate. Mas ela fez uma coisa do tipo bem cômica. É, eu acredito que pode ser isso mesmo. Tenha sido no clipe. E já que a gente tá falando muito da Bob e da Monet, a própria Bob elogiou, né, o desempenho da Monet Exchange nesse desafio, quando eu tava na passarela. Agora, por exemplo, umas pra mim que não precisava nem ter subido a passarela, Dust Ray Bottoms. Ela disse que queria ver com um conceito, com uma coisa diferente, que ficasse no chão. Não precisava subir na passarela pra passar aquela vergonha. Ela fez eu nada. Não lembro, assim. Eu não sei se é alguma rixa que tem entre elas, mas eu acho que até a Tempest do Jork falou, tipo, ah, tá, pode ir embora, que sono. Eu não sei se é rixa, não. A gente tem que lembrar que drag queens, pelo menos em Drag Race, né, são a maioria homens gays. E a gente sabe que homem gay tem a língua ferrenha. Nós temos uma língua ferina. A gente adora criticar, falar mal, assim, e tal, das coisas ao nosso redor. A gente gosta de fazer essas críticas, mandar esses shades e rir em cima deles. Então, quando a gente vai ver as queens, é mais que normal a gente elas mandarem shade. A questão é que, hoje em dia, as pessoas erram a mão, né? Ou, se você manda um shade, a pessoa já cai matando porque você tá criticando a queen favorita dela. Ou então a pessoa finge que tá mandando shade, mas na verdade ela tá destilando ódio. Então a gente tem essas duas diferenças, né, pra mesma ideia, né, que seria mandar o shade. Então acho que quando a Tempest fala isso, não é por maldade, não. Eu acho que ela fala mais é pela zoeira mesmo. Porque de fato, velho, que sono. A hora que a Dust subiu ali no palco, igual eu falei, tipo, não precisava subir, filho. Não precisava ter pagado esse mico desnecessário. Realmente foi uma coisa, tipo, nada emocionante. Sim. Outra também que me chamou muita atenção, Monique, né? Monique, dona dos nossos corações. Inclusive, foi isso que ela falou, né? Quando ela entrou no workroom. Monique Hart, o coração da temporada. Eu espero que ela seja mesmo. Se ela não vencer, pode ser minha simpatia lindamente. O desfile dela também foi maravilhoso. Achei divertidíssimo. Um outro desfile também que eu gostei. Na verdade, eu não tava dando muita coisa no começo, mas foi o da Vanessa. Que é igual você falou, pelos vídeos promocionais, pelo Meet the Queens, a gente acaba tendo uma imagem diferente do que elas passam depois, né? Quando vai começar o episódio. Eu gostei, só que achava ela meio assim, querendo confrontar todo mundo, querer ser a antipática. Isso, é a dona de tudo, a dona da razão. Mas não, ela também foi uma das que eu gostei. Ela e a Monique também, que você tinha falado. E uma outra também que ficou assim, meio apagada, mas também na passarela eu gostei. Eu gostei pela questão dela ter preso direito a peruca, que foi a Cameron. Ela começa a balançar o cabelo, fazer as coisas dela. Eu gostei mais por causa disso, porque eu reparei nisso nela. Então, duas coisas pra mim que eu confundi o tempo todo na temporada é Cameron e Dust. Então, mas é pelo fato delas serem altas, sabe, e tal, eu acabo confundindo. Embora, né, a Dust coloque pintas na cara pra gente poder ligar, né, os pontos. Que foi o que a Glenda falou, ligar os pontos. Mas enfim, eu confundo as duas. Mas é isso, acho que é normal no início de Drag Race a gente confundir, porque são 14 drags. Até se decorar a cara de todos, decorar os nomes, leva um tempinho. Mas eu curti muito esse mini desafio. Foi muito bacana ver as queens entrando, porque eu acho também que é a mensagem que Drag Race passa, né? Tipo, de vocês são bem-vindas agora à nossa irmandade. Então, meio que as outras queens estando ali presentes, é como se fossem umas boas-vindas às novas integrantes da família Drag Race. Eu gostei bastante. E as coisas apagadas nesse primeiro episódio vão ter chance de aparecerem nos próximos, né? A gente nem sabe ainda qual é o corte. Pelo menos eu não sei se vão ser 14 episódios ou mais ou menos. É, vamos pensar que a princípio são 14, que tem sido, né, o número padrão de Drag Race, exceto pra All Stars e oitava temporada. Eu acredito que a oitava temporada foi meio que uma limpeza em Drag Race, sabe? Tipo assim, a gente tem que ter uma oitava temporada, óbvio. Mas vamos fazer algumas coisas novas aqui, tentar melhorar o que a gente fez errado na sétima e tal. Vamos reencontrar a fórmula do programa, que eu acho que a oitava temporada funcionou muito bem pra isso. Porque a sétima foi uma temporada muito corrida, né? A edição era bosta. E se a gente não tinha tempo de workroom, a gente faltou muita coisa na sétima, então acho que o oitava foi um resgate disso, mas eu fiquei triste por ter tido só 9 episódios, que eu acho que merecia mais. 9 não, foram 10, né? É. Enfim. E aí, depois que as queens desfilam lá, e são, né, bem recebidas pelas antigas drags, elas voltam pro workroom e começam a se desmontar. E aí, quando as queens estão lá se desmontando, aí o Haha Masaki dá a manota de confundir as queens negras e não saber identificar quem era Eijo Hara, achando que ela era Monique. Aí, quando a Monique aparece, ela simplesmente fala que não sabe quem é Eijo, até que a Eijo assume o nome dela, mas aí já dá aquela alfinetada, né? Não acredito que você vai ser esse tipo de pessoa que confunde as drags negras. É. Eu achei fantástico. Isso é muito bom, porque porque muitos fãs de Drag Race adoram fazer isso. E que eu acho péssimo, né? Que é pegar uma drag negra e falar, ah, fulana de tal é fulana de tal. Que foi o que a Trixie Mattel fez no começo do All Stars 3, falando que a Kennedy e a Titi Devane eram a mesma pessoa. Isso é péssimo, mas enfim, pelo menos a Aja O'Hara já deu a cutucada ali. E eu achei bacana eles terem colocado isso na edição, porque eles podiam ter cortado, né? Como eles adoram fazer. E aí, assim, os caras apaixonados, né? Pelo Cameron Michaels de boy. Mas, no geral, eu acho que é muito bacana esse impacto delas conhecerem, porque eu não faço drag, né? Você também não. Então, a gente não vive nesse meio. A gente vê o que a gente consome em shows, o que a gente vê em Drag Race. Imagina, você tá lá convivendo com essas pessoas, que é uma ilusão, né? Você vê ali aquela figura feminina e, de repente, toda aquela ilusão é jogada fora e você tem que lidar com a pessoa por trás daquele personagem. Eu acho que é um impacto, ao mesmo tempo que grande, mas também é um impacto positivo, né? Que você percebe que tudo ali não precisa ser tão levado a sério assim. O importante é você ser fiel a você. É, eu não sei se você viu comentando, se você sabe de alguma coisa, mas tem um pessoal falando que a Yuha Hamasaki, ela parece realmente uma mulher quando ela se desmonta. Eu não lembro se eu vi isso em algum lugar ou se eu posso estar falando merda. Mas pelo que eu tenho visto, ela, o pessoal tá falando que ela tava começando a tomar hormônio pra fazer a transição. Fazer a transição. Eu não sei se isso é real ou não. Então, eu não li nenhum tipo de reportagem em que Yuha Hamasaki afirma estar transicionando ou não. Mas eu também achei ela muito feminina, desmontada, e eu achei isso muito bacana, porque se eu não soubesse que aquilo é Drag Race, que é um programa de drags, eu confundiria Yuha Hamasaki com uma mulher tranquilamente, porque ela é muito feminina, desmontada. Até mais, né, que em drag, porque em drag tem a questão do exagero e tal. E ela não é uma drag que passa essa coisa do fish, né? Mas que ela seja fish, desmontada, ela não tá passando isso. É, não tá. E você vê nas fotos de Yuha Hamasaki desmontada, né, nas suas redes sociais, ela é muito feminina mesmo nessas fotos. Não é uma coisa só em Drag Race, parece que é uma coisa no dia a dia dela. Se eu não me engano, eu vi em algum lugar falando isso, mas eu não sei se é verdade. Até que ela se pronuncie, isso não é da nossa conta e também a gente não tem que especular nada e também não tem que, né, afirmar nada. E o que eu achei bacana também desse episódio foi que RuPaul, ao anunciar para as queens qual seria o desafio da semana, ela disse, né, que estariam voltando às suas origens e o desafio da semana seria fazer um look brechó. Isso, idêntico ao primeiro desafio da primeira temporada de Drag Race, que é o Drag on a Dime, né, que é o drag de bazar, de loja de 99. E aí, em vez das queens saírem para comprar as coisas, os Pit Crew trouxeram todo o material que elas iam utilizar. E conforme os Pit Crew foram entrando, né, primeiro entrou o Bryce, o ruivo, ok, já conhecemos ele. Mas aí eles foram entrando, foi entrando e nada do Jace apareceu e eu fiquei meio desesperado até que finalmente, né, chegou um imenso carrinho de supermercado e o Jace em cima dele. Como o Jace é o Pit Crew mais antigo, ele tá aí desde a terceira temporada, não tinha por que excluírem ele da décima, né? Então eu fiquei muito feliz por ver o Jace, porque pra mim ele é a essência do que é o Pit Crew em Drag Race. E teve também novos Pit Crews, né? Eu não sei se é somente pra esse episódio, foi, né, pra colocar mais uns, ou se eles vão ser recorrentes no programa. Que eu também, eu ainda não peguei os nomes, não sei se ainda também lançaram os nomes nas redes sociais. Foram mais 3, 4 caras, eu não sei se você viu. Tinha um na ponta, é o Bryce no meio, e mais 2 do lado dele, e um outro também empurrando o carrinho junto com o James. Jason, isso. É, tinham 5 Pit Crew diferentes hoje. Mas eu acho que é mais uma questão de logística mesmo, né, pra poder apresentar os materiais. O povo deve achar esses modelos na rua, inferir rapidinho e depois dispensa. Mas eu acho que os dois principais vão ser sempre o Bryce e o Jason, até que algum deles saia, enfim, um novo aí na jogada. E aí, depois das queens, né, foi bacana vê-las se familiarizando com todo o equipamento e com os materiais que elas teriam em mãos. E aí elas foram começar as suas produções. Pra variar, a gente tem sempre uma drag que não é boa com costura. E essa drag, né, atende pelo nome de Calorie. Eu não sei se ela falou que era uma costureira, mas a hora que eu vi o resultado do vestido dela, de fato, costura não é com ela, não. Não, se eu não me engano, quem é costureira é a Yuhua. Ela é costureira, mas ela não sabe montar o vestido, ela não é designer. É, tipo, ela não cria o conceito, ela só monta, só coloca uma peça na outra, a costura. Eu achei a da Calorie muito, tipo, ah, como eu não sei fazer muito bem, então vou fazer só com esse produto mesmo, só as notas. O da Calorie, ele tava muito amador, mas muito amador, ele tava uma coisa assim, meio ensino fundamental, sabe? Ai, me lembrou demais o look que a Derek fez na 8ª temporada no Ball dos Livros. Pare dos livros. Fez aquele negócio lá de qualquer jeito, mas acreditando que era o melhor look da vida. A Carrie tava super acreditando no look dela, né? Sim. Então achei péssimo. Eu achei até que legal, só que se tivesse um pouco menos ia ficar melhor, que seria o da Vanessa. Eu gostei da ideia que ela teve, mas só que ela colocou muita coisa assim, sabe? Mais pro pescoço. Se ela tivesse deixado um pouco mais livre, acho que até passaria uma outra imagem. É, a Vanessa pecou pelo mesmo excesso que a Jocelyn Fox fez na sexta temporada, no episódio também, que elas tiveram que, né, criar um look com as caixas surpresas de RuPaul. A Jocelyn Fox criou o look com todos os materiais que viu na caixa dela, que era o quinceanheira, né, que é o festa de debutantes em países de língua espanhola. Ela foi por essa pegada e ficou com muita informação. Eu acho que é aí também que a Vanessa pecou, pelo excesso de informação. E pra piorar, ela não tinha uma silhueta, né? Ela ficou meio quadradona, pelo menos eu tive essa impressão. É, igual falaram, ela ficou meio redonda, né? Também, ficou exatamente isso. Mas a silhueta, por exemplo, que ela entrou e tal, a gente não viu nesse look que ela desfilou. Um look que eu também, assim, achei bem qualquer coisa, foi o look da Dust. Ah, sim, só lembro da cara. Ela muito o Homem de Lata do Mágico de Oz. Ela lembrou o Homem de Lata do Mágico de Oz, mais a Thor de Thor com aquele chapéu. Eu não achei o look dela ruim, mas também não achei nada, assim, que chamasse atenção. É, eu também não achei muito uau. Agora, um que pra mim foi decepcionante foi o look da Aquaria, porque a Aquaria botando banca, né, de que eu invertei a maquiagem drag, tanto que a Miss Cracker tá me imitando lá, tá copiando meu estilo. Eu achei muito infantilidade da Aquaria afirmar que a Miss Cracker estava copiando porque as duas estavam fazendo maquiagem na cor azul. Não, no caso foi o mesmo estilo de passar a maquiagem no rosto, passar uma maquiagem meia borrada, sabe? Uma coisa esfumada. Isso, pelo menos então, que ela tinha comentado. Mas ambas também tinha a questão da cor, né, parecidas, que era o azul. Eu achei assim, nada demais, gente. Ah, é maquiagem. Se você vê, tem vários estilos de maquiagem, tem sempre no começo da maquiagem, uma parece que tá copiando da outra. E no resultado final eu não achei que ficou assim, então... Pra começar também, igual quando eu falei que me decepcionou a Aquaria, eu achei o look dela tão fraco, por ela sempre botar a banca de, né, eu faço meus looks são maravilhosos, achei o look dela, assim, tão pobre. Eu também achei, assim, que ela foi salva mesmo porque, pra deixar ainda no programa, né, pra ver se ela desenrola. Tipo assim, tem looks que são ruins, mas são salvos, porque tem gente que é pior, né? É, não tem como você me deixar uma Aquaria no boro e salvar uma Calorie, porque o da Calorie tava péssimo mesmo, mas tem que eliminar alguém, tem gente ali mais fraco que ela, vamos colocar os mais fracos na berlinda, por enquanto. Mas em compensação também teve uns looks, assim, que tiraram meu fôlego, que eu falei, caralho, o look da Meher pra mim foi assim, perfeito. Primeiro que eu não sabia dessa pegada, né, mais que eu acompanho a Meher, eu não sabia dessa pegada dela, Bari Ari Ari. E a hora que ela entra lá no palco, mostrando suas pernas, mostrando o abdômen e tal, achei fantástico, porque o look dela era muito, muito bem feito, valorizou o corpo dela. Eu achei mais lindo ainda o fato do look dela ter sido todo preto, porque, né, tem gente que adora falar que preto não combina com preto, Meher aí provando que sim, preto combina com a cor que quiser usar. E combinou super com ela ter vestido um look completamente preto. O da Monet eu não gostei muito, porque parece que ficou muito apertado na perna. Você viu o jeito que ela andava? Parecia que ela não tava dando um passo normal. Tava dando um passo bem apertado, bem pouquinho, sabe? O que me incomodou, por exemplo, no look da Monet, eu achei bem bacana. Mas até a cintura, mais ou menos. Porque parece que da cintura pra baixo, ele ficou meio incompleto, sabe? Inacabado. Sim, é a mesma coisa que eu achei. Por exemplo, o que ela fez da cintura pra cima, achei lindo. Aquele tanto de esponja que ela usou. Eu acho que se ela tivesse feito um look todo daquele jeito, ela estaria entre as melhores. Mas como ela ficou lá pela metade do caminho, então ficou só salva mesmo. Da Monique eu gostei, porque... Tanto da Monique quanto da Miss Cracker. Que, meu, você viu aquele detalhe do vestido? Tipo, fazer ali as formas como se fossem redondas, encaracoladas. Ela fez um trabalho muito bom. Sim, fez. É, uma coisa meio encaracolada, sabe? Nossa, ficou muito bonito. Eu acho assim, você tem que ter muita habilidade também na costura e a forma de montar o vestido pra você fazer daquele jeito. Tanto aquela outra folha de carta que ela fez pra colocar como se fosse uma gola alta. Eu achei também o visual dela muito bonito. É um dos que passa também no trailer. É, eu não entendi por que ela não foi escolhida entre as melhores, porque pra mim um dos melhores looks da noite, que só o look vencedor era o da Monique, o look dela tá perfeito. Os dois que eu não concordo foi o da Monique, que não concordo assim, terem passado direto pro safe, foi a Vixen e a Monique. Nossa, eu adorei o da Vixen, gente. Um dos mais criativos e também um dos que ficou mais solto, um que deixou ela mais solta. Então, o da Vixen eu achei tão foda que pra mim, ela podia ter dado aquele look nos vídeos promocionais da temporada, que era Neon, tinha tudo a ver com a proposta Neon. Eu adorei o dela e também, quando a RuPaul falou os nomes, né, eu pensei, ah, são as Queens que vão ser salvas. Mas a hora que ela, The Vixen e Monique, eu pensei, não, então peraí, né? Vocês vão ser as Queens piores e melhores da semana. Não, são salvas. Falei, puta que pariu, RuPaul. Você arrasa a gente no All Stars 3, a gente acha que superou o All Stars 3. Não, aí você resolve, chega no Season 10 e fala, não, sempre tem uma surpresinha pra vocês. O look da Blair Sinclair, eu achei lindo também, gostei bastante. Sim, o da Blair, eu pensava que ela não ia se dar muito bem, né? Mas na execução final, tanto que no Workroom falaram que a Dusty comentou que... A Dusty não, uma outra pessoa comentou com a Dusty que ela tava copiando o visual dela. Tanto que o dela saiu bem melhor do que o da Dusty. Ah, esse que é o problema, né? Tipo, eu não sei se foi isso que aconteceu, mas o que eu percebo é que em Drag Race, as queens acabam ficando incomodadas com o que outra queen tá fazendo por parecer que ela tá imitando o trabalho dela, que ela acaba perdendo o foco do próprio desafio, né? Do próprio trabalho que tem que ser feito. Aí a outra que ela criticou, que fez um trabalho de cópia, acaba saindo melhor. Talvez a Dust tenha entrado nessa neuro, nessa pira e acabou fazendo um look bem mais ou menos, porque de fato dela era bom e ruim ao mesmo tempo. E o da Blair Sinclair, não. Um look perfeito do início ao fim. Um outro visual, assim, que foi básico, mas ficou bonito, foi o da Yuhua. Tanto que a piada que a Michelle fez, eu entendi do mesmo jeito que ela. Eu entendi que era uma buzina e não que era aquele, o símbolo egípcio que ela tinha colocado na cabeça. Ai, ai. Michelle querendo fazer o Ankh. Isso. Acontecer. Vamos ver se vai acontecer, né? O look da Yoa, por ela só ser costureira e não ser uma designer, eu achei que ficou bonito. Assim, igual a Michelle falou, não é uma coisa que é inovadora ela ter usado aquilo, mas ficou bem melhor que, por exemplo, da Kelly. Então, aí que vem a grande diferença, né? A forma com que a pessoa executa o desafio e mostra o resultado final. Kelly e Hua não tinham materiais parecidos, obviamente, né? Uma tava usando uma fita, outra tava usando papel. Mas as duas tinham propostas similares. Só que o da Kelly ficou aquele cocôzão, enquanto o da Hua ficou maravilhoso. Valorizou o corpo dela e você não percebia buracos, né? Na execução. Era um look perfeito do início ao fim, todo fechado. Quando a gente olhava pro look da Kelly, a gente percebia que tá por trás da base, que tá por trás das notas, das cédulas de dólar. Então, da Kelly, foi muito fraco mesmo, morri de dó. Um outro visual assim também que eu gostei, por mais que ela tenha sido apagada no episódio, foi da Cameron. Eu achei até que foi bonitinho, foi aquela coisa uau, o dela. Qual que foi o look da Cameron? Não tô lembrado agora, não. Da Cameron foi aquele look meio menininha, com coisa rosa. É, apagado também, ela não lembro mesmo. Ela, como ela foi meio apagada no negócio, você não vai nem lembrar, só se você mesmo pegar o... Ah, a Cameron, tanto que ela foi safe, né? Foi uma das primeiras pessoas que foi pro Untucked, no próprio Untucked não falou nada, gente. Nossa, coitada da Cameron. Foi, então, no Untucked ela realmente não falou nada. Pelo menos ela se falou, a edição cortou. Talvez foi isso, né? Porque se a própria RuPaul falou que a edição mostra o que tem de melhor das queens, o que a Cameron falou foi tão irrelevante que prefiro nem mostrar. Então, uma coisa também legal nesse episódio é que elas estavam ali só de frente pros jurados principais. Aí depois vem a RuPaul falando assim que ela vai introduzir uma nova drag, uma nova rainha, né? Uma queen na competição. Aí quando ela fala Pheromone, todo mundo fala, nossa, ela voltar. Aí quando vê, vira, é a Christina Aguilera que tava realmente muito parecida com a Pheromone. A entrada da Christina Aguilera lembrou muito também a entrada da Lady Gaga na nona temporada. Porque quando a Lady Gaga entrou, ela entrou, né, com aquela montação bem drag e com óculos imenso na cara pra poder disfarçar o rosto. Quando a Christina Aguilera entra, ela entra e meio que fica de lado pra peruca tapar o rosto, né? Então meio que todo mundo, nossa, é a Pheromone mesmo. É mais pelo estilo de roupa que ela tava usando, né? Uma coisa nude com pedrarias e uma peruca rosa imensa tampando o rosto. E peruca rosa era uma marca, assim, bem característica da Pheromone. As pessoas pensaram, nossa, tipo, pra quê, né? A Pheromone precisa de outra chance. Eu particularmente não esperava que fosse a Pheromone, porque nós que acompanhamos os vídeos promocionais da décima temporada, vimos há semanas que a Christina Aguilera seria a jurada convidada do primeiro episódio dessa nova edição. Então, quando o RuPaul faz essa brincadeira e quando o RuPaul fala que é Pheromone, eu já sabia que não era Pheromone. Só que é muito bacana ver a reação das queens quando estão de frente com uma diva. Eu achei isso fantástico, achei maravilhoso. Elas ficaram simplesmente loucas. Gritaram, né? Nossa! E aí achei mais bacana ainda que depois que as queens têm esse momento, né, de surpresa com a presença da Christina Aguilera como jurada, o mais engraçado é ver que quando o RuPaul pergunta, né, o que ela tinha a oferecer pro reality pra ela poder participar, né, como uma candidata, ela pega o microfone e dá um solo de grito dela característico que, nossa, me arrepiou todo, juro. A hora que ela deu aquele grito, eu voltei lá pro início dos anos 2000, na minha adolescência, pré-adolescência, acompanhando a carreira musical de Aguilera nos seus primórdios. Não, me arrepiei muito, achei maravilhoso. E se a gente for pegar assim, as queens que estão ali em Drag Race, elas são a nossa faixa etária, né? Tirando tirando a Asia O'Hara, que tem 35, e a Mayhem Miller também, que deve ter entre 34 e 35, todas elas acompanharam a Aguilera na sua adolescência, porque a faixa etária é essa, entre 20 e 30 anos. Então todas conheciam a Aguilera também, e eu acho que elas devem ter ficado muito emocionadas, né? Quem não ficaria? Diferente da Lady Gaga, né? Mas a Christina Aguilera também é conhecida pela voz, né? Pelo vozeirão. Tanto que naquela época da Britney, era Britney versus Aguilera, que uma dublava e a outra realmente cantava. E foi bem legal a participação dela, ela ter feito isso também no palco, tanto no palco quanto na bancada. E eu não sei se você assistiu com fone de ouvido, teve um momento que dá pra reparar quando ela tá sentada na bancada que até, assim, parece que desligaram o microfone dela e deixou com o microfone dos jurados, quando ela deu aquele estrondo potente com a voz. Tão forte e impactante que a voz dela é, né? É, imagino, tipo, você tá na presença de uma das lendas da música americana. Eu acho que você realmente tem que fazer uns ajustes, porque as pessoas não estão preparadas pra potência vocal da mulher, né? Então é muito normal mesmo. E o que eu acho muito bacana da Aguilera é que o fato dela, né, já ter participado de alguns realities americanos, né? O The Voice, no caso, deu pra ela uma bagagem, uma postura muito, muito foda como jurada. Então achei que as críticas delas foram muito bem embasadas, contundentes. E a forma com que ela fazia crítica era uma forma respeitosa, que não ofendia ou magoava as drags. Achei fantástico isso também. Uma coisa que eu achei maravilhosa nesse episódio foi que a bancada de jurados estava numa sintonia maravilhosa de interação. Fizeram muitas piadas, riram bastante. Não, me diverti horrores, horrores. Nossa, uma piada que eu adorei foi quando a RuPaul tá entrando e fala pra Michelle: nossa, você acredita que são 10 anos ela... Aí a Michelle diz: e tinha gente que falava que não ia durar. Aí a RuPaul vira e fala: não, isso falaram do seu grupo, Seduction. Aquela parte eu me rachei. É, eu também rachei muito. Achei muito, velho. O que eu gosto muito da RuPaul e da Visage é que meio que a Visage é aquela amiga que vai levar as patadas da RuPaul, saca? Então é muito divertido por isso. E dá pra ver que não fica nenhuma mágoa, né? Porque realmente elas estão ali pela zoeira mesmo. E não se levam a sério nesse sentido. Eu acho maravilhoso. E já que, né, a gente lembrou assim do início, assim, pelo menos da hora que a RuPaul entra, eu achei muito lindo a RuPaul desfilando, gente. Esse é um dos looks mais foda que a RuPaul já entrou em Drag Race. E foi muito bacana vê-la desfilando com ele ali na passarela. Eu achei muito, muito linda. Muito, muito linda. E o que eu gostei muito também desse momento, quando a RuPaul entra, é o fato deles terem colocado as drags que passaram pelo reality ali, presentes, na interação com a chamada de RuPaul. Mostrou a Kinshi lipando um dos refletores de luz. Mostrou o Bob varrendo o palco. Eu achei maravilhoso. Ai, ai, esses momentos são muito maravilhosos. E mostrou a Derek atrás de uma das câmeras, sentado numa cadeira de diretora. Então, assim, muito, muito foda. Eu gostei muito desse momento. Cada temporada, né, vai cativando mais a gente nesses quesitos de pequenas mudanças, né? E uma coisa que eu achei bacana é que foi quando as drags entraram no palco pra fazer o desfile, a música que tocou foi Snapshot, apareceu no fundo, né? Snapshot. Uma das coisas que eu gostei também, que mudou. É, eu não sei se vai ser assim em todos os episódios, mas eu acho que o RuPaul deveria ter feito isso desde a primeira temporada de Drag Race. Colocar a música que tá tocando a passarela em destaque pra gente saber que música é. Nossa, não aguento alguns amigos meus entrando em contato comigo e perguntando: ai, Saulo, que música que é da passarela tal? Eu falei: gente, eu não sei tudo não, ué. Tem coisa que a gente sabe, mas tem coisa que infelizmente acaba virando meme em Drag Race. Tem uma música de uma temporada, se eu não me engano, é a música da passarela, né, da 8ª temporada, que até hoje eu não descobri qual música que é. E tem um amigo meu que me cobra sempre, querendo saber qual é o nome da música. Eu falo: gente, eu não sei. Se não é, as músicas tá no CD da RuPaul, sinto lhe informar, vai ficar sem saber que música que é. E aí, voltando pras críticas dos jurados, eu achei que Michelle Visage também foi muito certeira em suas críticas. Nem sempre eu concordo com a Michelle, mas dessa vez eu achei que ela fez críticas construtivas muito bacanas às queens, e eu espero que elas se atentem a essas críticas pra poderem se manter, né, na competição. Eu havia achado que eles iriam implicar com a Desiree Bottoms lá pela metade, né, da temporada, ou talvez depois de uns 3, 4 episódios, mas a Michelle já atacou direto no início. Primeiro, a Michelle quis entender o que eram aquelas pintas na cara de Desiree Bottoms. Ela nem falou da sobrancelha não, né, falou das pintas. Aí a Dusty afirmou que aquilo era a maquiagem assinatura dela. E aí a Michelle já pensou, tipo: espera aí, gato, ou você muda isso a partir do próximo episódio, então você não precisa nem voltar aqui. Achei muito bom a Michelle já ter mandado a real no início, porque também é sacanagem, né? Tipo, eles veem a Queen com o mesmo tipo de maquiagem ou vestido ou acessório durante metade da temporada. Aí chega na metade, eles viram e falam: ah, não tô curtindo. Aí a Queen resolve mudar, Aí já vem com aquela desculpa meio, mas você não se manteve fiel à sua drag. Poxa, o que você quer, caralho? Que eu seja fiel, que eu seja versátil, vocês decidem, porque pra mim não dá pra seguir tantas orientações distintas. Então achei bom ela ter dado esse toque na Dust, pra Dust nos próximos episódios mostrar a versatilidade, pelo menos, né, na maquiagem de cara. Eu também, eu achava que ia ser uma coisa meio max, esperar chegar lá pro terceiro, quarto episódio pra comentar alguma coisa, e aí acontecer a mesma coisa, né? Ah, agora que você mudou, não tá tão bom. Vamos ver como vai ser, porque as makes que eu vi de Dust até agora, segue muito essa mesma vibe aí, de várias pintas espalhadas pela cara fora. Então, se ela seguir a orientação de Visage, talvez no próximo episódio não tenhamos mais esse tipo de maquiagem. Eu gostei também da chamada de atenção que os jurados fizeram com as queens que não se destacaram muito, né? Que foram Dust, Cameron, que foram Dust, Calorie e Vanessa. Foi que nem a Michelle Visage falou, né? Que ela percebeu que algumas queens não fizeram um trabalho muito legal, até mesmo pela questão de silhueta, e que elas estavam ali numa competição muito importante, muito séria, e que elas deveriam dar o seu melhor. Foi bacana, tipo, ela ter dado essa dica no início para as pessoas acordarem, porque eu acho que às vezes isso rola em Drag Race. Não sei se você tem essa impressão, mas tem drags que de fato entram ali só pela exposição e não assumem, conforme a Magnolia assumiu, mas elas vão levando a competição pela barriga, né? Tipo, não fazem um trabalho fenomenal quando pede, e aí quando finalmente elas resolvem se entregar pro jogo, já é tarde, elas acabam sendo eliminadas. Teve um momento também que me emocionou bastante, foi quando eles foram fazer as críticas para a Mary Miller, e ela chorou, e ela disse, né, que tentou entrar ali há vários anos, desde o início não tinha conseguido, e que entrar ali nessa atual temporada significava muito pra ela. E foi bacana o que o Ross comentou com ela, né, que o momento dela entrar em Drag Race era aquele mesmo, e que isso era uma coisa que ela devia celebrar, e que era uma questão de alinhamento de estrelas, né, os cosmos se alinharam, e esse era o momento dela estar ali. Eu achei muito lindo, e é bacana ver ela chorando, porque quando a gente acompanha uma queen por fora, assim, às vezes a gente vê o trabalho dela e acha que a queen tem uma postura X, igual, por exemplo, no caso da Mayhem Miller, que é uma queen confiante de si, mas muito séria, que não se sensibiliza fácil, e ver ela chorando mexeu comigo. A gente percebe que essa ideia que a gente cria na cabeça de que a grama do vizinho é mais verde, isso não passa de ilusão. As pessoas que a gente admira também têm seus momentos de dificuldade, também têm seus sonhos, seus desejos, e vão correr atrás disso, vão lutar por isso. Eu acho que foi uma mensagem bem bacana, pelo menos pra mim, mostrando esse lado mais sensível, mais vulnerável da Mayhem Miller. Tanto nessa questão de eles elogiarem ou criticarem, eu não achava que a Megan ia ganhar o desafio. Eu achava que ela ia passar como safe, quem ganharia seria a Miss Cracker. Tanto que eles elogiaram ela tanto depois que ela saiu, como aquela coisa de que ela é uma pessoa que ela é esperta. Ela pega assim, as piadas, ela rebate com outras piadas, ela faz graça. Tipo, ela tem pensamento rápido. Eu achava que ela ia ganhar por causa disso também. Foi muito válido também a primeira vitória ter sido da Megan por causa disso. Isso, né? Por causa da carreira dela, também pelo visual dela, que tava muito bonito. E essa validação, né? Pra ela levar pro resto da vida. Com certeza. Ela, pelo histórico que tem, ainda mais por ser amiga de várias drags que pisaram em RuPaul's Drag Race, esse momento de vitória dela e esse reconhecimento do trabalho dela, meio que faz com que ela se sinta no mesmo patamar das amigas, né? Porque por mais que talvez as pessoas falassem com ela que não, você é foda, você é tão boa quanto as outras queens, a gente não sabe como é que é a cabeça de cada um, né? A gente não sabe se, de fato, a possibilidade de estar em Drag Race muda a forma com que as pessoas se enxergam, né? Então, acho que isso pra Mayhem Miller fez toda a diferença e talvez fará toda a diferença na sua carreira. E pra mim, uma grande surpresa também, isso desde o começo do episódio, mas no próprio palco, durante a avaliação, foi a Vanessa Vende interagindo com os jurados. Eles adoraram a personalidade dela e, mesmo criticando seu vestido, falaram que o que fez ela sobressair muito foi a personalidade dela. Porque é assim, né, velho? A hora que a Vanessa abre a boca, a gente quer ouvir o que ela vai falar. Quer saber a opinião que ela vai ter, porque ela é muito divertida. É tipo a Monique Hart. Acho que seria muito bacana se Monique e Vanessa narrassem Drag Race, porque elas são muito hilárias. E também teve uma coisa da Vanessa que eles criticaram bastante ela, mas na minha concepção ela iria ser safe. Ela ficaria no bottom, mas eles salvariam, deixariam ela passar nesse. E quem talvez iria seria a Dusty no lugar da Vanessa. Eu também acabei tendo essa impressão, porque eles interagiram tanto com a Vanessa, se divertiram tanto conversando com ela, que eu pensei que Vanessa seria poupada, pelo menos, desse primeiro lip sync, mas... Esse você tem essa impressão, mas eu acho que a cidade de onde elas vêm tem um como fala? Um peso. Isso, tem um peso maior, não acho que na hora das críticas e na hora da RuPaul decidir quem ela vai deixar no Bottom Two ou não. Não sei se você sente isso. Eu acho assim, pelo menos quem já sabe, né? A fama da Queen, a gente ainda é Grace, pesa, com certeza, na decisão de RuPaul de quem ela manda ou não nos primeiros momentos pro Bottom. E talvez essa questão da cidade pese, mas por conta da potência da cidade em relação à arte drag, né? Nova York é o polo, assim, da arte drag nos Estados Unidos e pro mundo, né? Então acaba que pesa muito na decisão de RuPaul quais queens ela vai, né, mandar pro Bottom, tendo como base isso, né? A cidade que a Queen vem, a fanbase da Queen e o fato da Dusty estar em Nova York faz com que ela seja mais conhecida. Então acho que isso também meio que pesou contra a Vanessa, né? Mas eu achei a personalidade dela muito maravilhosa e eu queria que ela tivesse continuado em Drag Race. Fiquei chateado por ela não ter continuado, mas fazer o quê? O que a gente pode fazer, né? Igual o pessoal tava falando aqui no começo, né? Achavam que o primeiro sachê seria da Kellory. E um dos que eu não queria que fosse primeiro seria a Kellory e a Vanessa. As duas foram pro Bottom e a Vanessa saiu. Que pé frio seu, né? Nossa, péssimo. Tipo assim, eu não queria que a Vanessa fosse pro Bottom, mas pra mim a Kellory é indiferente. Porque eu achei o da Kellory tão ruim, mas tão ruim, que eu nem tinha mandado ela pro Lip Sync, tinha mandado ela embora. Peguei um ranço daquele vestido dela, não da pessoa, mas o achei muito, muito mal feito o vestido dela. Então, por mim, ela teria sido eliminada de cara. Se fosse eliminação pelo visual, seria o dela. E quanto ao Lip Sync, eu achei o Lip Sync bem qualquer coisa. Nossa, assim, achei que nenhuma das duas sobressaiu, não. Eu acho que a grande sacada da Kellory foi ter pegado, né, as suas cédulas de... De dinheiro. As cédulas dos dólares. E jogado pra cima, né? E ter feito aquela chuva de dinheiro. Acho que ela foi muito esperta nesse sentido. E é algo que tem sido recorrente em Drag Race, né? Se você faz uma revelação no lip sync, você já ganhou o lip sync. Então, eu acho que ela foi esperta e foi bem bacana o que ela fez ali. Então, achei muito, muito válido a chuva de dinheiro delas. Mas fora isso, não achei o lip sync grandes coisas, não. Inclusive, eu até tava achando a Vanessa melhor que a Kellory no lip sync. Mas é aquilo, né? Eu tava torcendo muito pra Vanessa continuar. E como a Vanessa ainda era filha da deusa, né, Alexis Mateo, eu tenho a impressão que meu julgamento estava nublado e o fato de eu, né, estar desesperado pra Vanessa continuar, fez com que eu achasse que ela tenha ido melhor, mas eu acho que quando eu reassistir o episódio, eu só vou reconfirmar que foi um lip sync fraco, mas é aquilo também, né, se a Christina Aguilera gostou e ficou dando os gritinhos dela lá de alegria, então, quem somos nós pra criticar? Eu acho que o que matou, assim, a pra ela ordenar foi tanto essa parte das cédulas quanto também o espacate, né, eu acho que isso daí acaba também sendo um fator pra decidir quem ganha ou não. Certeza. Então é isso, eu curti bastante esse primeiro episódio, eu acho que as decisões dos jurados foram justas de verdade, eu acho que a campeã da semana sendo Mayhem Miller foi mais do que o esperado, porque ela foi muito, muito consistente no que ela fez, e pra mim o look dela foi um dos looks mais lindos, assim, desse episódio e parecia muito um look feito por uma grife, sabe, eu não lembrava que aquilo era material de bazar de 99, e a eliminação é aquilo, foi sofrida, foi, mas também foi justa, eu não vou falar que e a Kellory merecia ter sido mais eliminada, não, porque no fim das contas se ela se destacou mais no lip sync, então foi porque ela mereceu ficar, e foi isso mesmo, eu só torço que nessa nova temporada tenha uma repescagem e que nessa repescagem ocorra tipo o All Stars 3 em que as queens voltam pra tentar uma vaga na competição e elas aparecem durante todo o episódio interagindo entre si, pra mim ia ser muito bacana se a Vanessa voltasse pra gente poder ter um pouquinho mais da presença dela, porque ela é maravilhosa. Sim, eu gostei também bastante, assim, da personalidade dela. Então eu também espero que ela volte. E só uma observação, foi que eu tava vendo as imagens, né, da Vanessa, pelas redes sociais dela, e meio que eu tava chateado, porque, poxa, velho, você é filha da Alexis Mateo e não tem nada da cafonice da Alexis Mateo, é pra matar a gente, né? Porque a Alexis era maravilhosa de personalidade e tinha uns looks, assim, de gosto muito duvidoso, mas que por estarem sendo usados por Alexis Mateo, a gente acabava curtindo. E aí eu fiquei meio decepcionado com isso, pensei, poxa, ok, né, que a Vanessa tem a presença e tem um certo carisma característico dos Mateo, mas eu senti falta de uma certa cafonice na montação dela. Mas aí vai, ela faz aquele vestido que é cafona demais. Não, sério, ele é muito, muito estranho aquele vestido, muito feio. Não, mas ficou muito, muito feio, então querendo ou não, ela tem ainda um negócio da Alexis, né? Sim, tal mãe, tal filha, né? E aí, assim, a participação da Aguilera também, só palmas a bater, porque ela foi maravilhosa, e ela ter cantado não, né, mas ela ter dado o seu grito lá no palco e depois também na bancada de jurados foi maravilhosa. Então Christina Aguilera, quando puder, volte mais, que sua presença foi notada e foi apreciada. E assim, uma coisa também que me deixou muito triste no... Assim, que a gente sente a dor, né? Foi na hora dela da Vanessa ir embora. Ela falou que ali era o sonho dela ter ficado, que ela queria ter ficado mais. Tinha a mãe dela que também tava acompanhando. Eu realmente espero que nessa temporada também tenha uma repescagem ou tenha algum outro modo delas poderem voltar pro programa pra gente acabar vendo um pouco mais dela, né? Ou se não, que acabe, sei lá, saindo uma série ou alguma outra coisa na internet, pelo canal da UAU, pra gente ver mais dela, né? Tomara que role. Eu não vou falar que eu quero que a Vanessa volte de fato pra competição, pra disputar, né, a coroa, porque a temporada está só começando. Então eu fico pensando assim, e se tiver outra queen que eu adoro que saia, quem que eu vou querer que volte? Essa outra queen ou a Vanessa? Então é meio complicado. Sim, é porque essa temporada também teve muita drag, assim, legal de acompanhar. Teve bastante carisma. Aham. Eu só acho assim, que se tiver um episódio que vai trazer as queens de volta, que seja um episódio de desafio em que as queens eliminadas voltem e apareçam o episódio inteiro. Isso aí já dá pra matar a saudade, né, das que saíram. E também, eu não espero que, caso esse episódio exista, que as queens eliminadas que voltem para o programa sejam umas plantas, tipo Dust e Cameron. Imagina se ele sai no meio da temporada e volta. Ah, que morte, não. Então, melhor não ter. Volta. Fazendo o balanço desse primeiro episódio, eu achei que ele foi muito bom, muito divertido. E eu acho que essa vai ser uma temporada muito empolgante pra gente acompanhar e assistir. Sim, eu espero que não tenha muitas decepções, né? Como a gente já passou com All Stars e muitos outros também passaram com a nona temporada. Eu espero que seja avaliado de forma justa dessa vez. Esse tem sido um sonho recorrente entre os fãs de Drag Race, então vamos torcer para que ele se concretize. E agora uma coisa maravilhosa que aconteceu com a nova temporada de Drag Race na VH1 é que eles trouxeram para a TV o Untucked, que é aquele momento em que as queens, após serem liberadas do palco por RuPaul, vão para, né, os bastidores, beber um cadinho e fofocar. Então as primeiras drags que foram salvas no palco principal foram encaminhadas para essa sala dos bastidores, em que as queens interagem entre si enquanto as outras são avaliadas. E eu gostei bastante que as queens, pelo menos nesse momento, não estão nem um pouquinho fazendo a política de boa vizinhança. Elas chegaram lá no Untucked e meteram a língua mesmo nas outras. Nem aí. Primeiro que eu achei muito engraçado e divertido a justificativa do look da Monet Exchange. Enquanto algumas queens estavam meio lá semi-desmontadas, né? Nesse momento que elas vão pro Untucked, elas podem descansar, né? Porque tem que falar com o Tuck, né? Com o pau preso. Por isso que daí vem a expressão Untucked, né? Que enquanto vocês vão lá desfazer o Tuck, a gente delibera aqui. Enquanto elas desacuendam, tipo a Eijo Hara, que tirou até a peruca, as outras bebem, trocam ideia. E aí a Eijo Hara, questionando qual era o conceito da montação da Monet Exchange, ela vira e fala que na cara dela estava uma coisa meio dirty. E aí ela estava com aquelas esponjas que seriam pra simbolizar que ela iria limpar a cara. Aí ela falando que tinha feito essa referência a dirty por conta de Christina Aguilera. Gente, ela foi muito cara de pau nessa desculpa, porque assim, elas só descobriram que tinha Christina Aguilera ali como jurada convidada quando o RuPaul chamou Christina pro pau. Até então elas não tinham nem ideia de que era Christina Aguilera. Aí vem ela ver com essa desculpa esfarrapada de que não, eu tô meio dirty por conta da Cristina, né? Cala a boca, que você não tá suja por conta da Cristina Aguilera, não. Porque, né, pra quem não sabe, dirty quer dizer sujo em inglês, quer dizer poeira também, né? E dirty é o nome do, se eu não me engano, segundo álbum da carreira da Cristina Aguilera. E tanto o álbum chama dirty, quanto tem uma música também do álbum, dentro do álbum, que chama dirty, que a Cristina Aguilera canta em parceria com outro homem lá. Tem um clipe e tudo mais. É uma fase bem icônica da Cristina, que a gente lembra bastante, mas enfim a Monet Exchange usando esse dirty da Christina Aguilera como desculpa pro seu look, eu achei maravilhoso. É isso que eu acho fantástico nas queens, é essa capacidade de inventar umas desculpas farrapadas que fazem a gente se divertir. E já nesse ataque a gente também percebeu que a The Vixen não está pra brincadeira. Se ela tiver que bater boca com alguém, ela vai bater boca. Ela não tá ali pra poder fazer amizades, né? O RuPaul Best Friends Race não é o que tá ali pra ela. Ainda mais se a gente for levar em consideração que a The Vixen vem de Chicago, mesma terra de Sheikulay, talvez The Vixen esteja numa cruzada pra poder fazer justiça pela amiga dela que tinha tudo pra levar a coroa da nona temporada, mas acabou perdendo. E uma coisa também que a gente não falou no começo é que agora já mencionam, né, no Untucked, falando assim, se você só assiste o programa normal e não assistiu o Untucked, você só tem metade do que é passado. Eu acho que com certeza eles devem fazer alguma coisa mencionando o Untucked mais pra frente, como já fizeram na quinta temporada e em outras temporadas, que às vezes no episódio final mostram um dos bastidores do Untucked. Agora que o Untucked voltou, se a gente faz uma comparação com as últimas três temporadas, que foi quando o Untucked mudou a sua proposta, primeiro que ele deixou de passar na TV foi passar só na versão web, né, do programa, que seria o canal All Presents. E aí, pra completar, mudaram completamente a estrutura do Untucked. Mas dessa vez parece que eles resgataram um pouco desse Untucked antigo. E ali a gente já percebe que vai rolar alguns conflitos. E vai ser um conflito que aparentemente nem foi a produção que armou, não. As Queens estão com sangue no zóio e elas vão uma pra cima da outra. Tanto é que quando as Queens que foram salvas estão lá conversando, eles acabam chegando no assunto Miss Cracker. E a Clara fala que Miss Cracker copiou o estilo de make dela. Ok, ponto. É a opinião dela, ela pode ter a opinião que quiser. Mas foi igual que a gente falou, né? Não tem esse negócio de que alguém detém o estilo de maquiagem, não, gente. Maquiagem é maquiagem. A pessoa faz o que lhe cai bem. Se parece que ela copiou, eu acho que é o destino. Mas não quer dizer que a pessoa vai copiar. Porque eu, pelo menos, quando vi a maquiagem final da Miss Cracker e da Aquário, não achei que elas tinham nada a ver uma com a outra. Eu também não achei que teve muita coisa. A única coisa, assim, que pode ter sido igual foi a, igual eu falei, a técnica, né, que pode ter usado. Ah, eu fiz uma maquiagem esfumada e você também fez uma outra esfumada, mas não quer dizer que é igual. Não, eu concordo plenamente. Pra mim não tem isso de que ela copiou, não. Uma coisa é a Yuhua Hamasaki, que faz uma maquiagem exagerada, com cílios grandes, que de fato lembram, assim, a marca da Bianca Del Rio, que era usar cílios grandes. Agora, esfumar, gente, maquiagem, isso é uma técnica. Isso não é. Não é uma marca registrada de alguém. É, uai. Não é um estilo específico que só a Aquaria pode usar, mas enfim, né? O que eu achei tenso desse momento foi as declarações da The Vixen falando que a Miss Cracker falsificou, né, sua carreira e entrou em Drag Race do mesmo modo. Eu acho que a The Vixen acabou sendo influenciada pela opinião negativa das outras queens, criticando a Miss Cracker, especialmente por conta da Aquaria também ficar resmungando o tempo todo, lamentando que, ai, nossa, Miss Cracker copiou meu estilo e tá lá recebendo elogios, eu aqui. Tipo, filha, cresça. Só isso, cresça. E uma coisa também que a Aquaria deixou bem clara é que ela vai ainda... Elas não confrontaram ainda antes de entrar no programa, mas durante o programa, com certeza, que a Aquaria vai confrontar referente aos mesmos visuais que ela alega que a Cracker copia. Talvez vai servir só pra poder uma se sobressair sobre a outra. Porque, na boa, dependendo do que elas vão discutir, vai acabar virando uma nova cocoliça 2.0. Uma briga desnecessária que acaba se arrastando pela temporada, ofuscando outros conflitos que seria mais interessante acompanhar. Mas eu acho que as duas devem ter se acertado na temporada, porque vendo os perfis oficiais dessas drags, né? Aquaria e Miss Cracker, dá pra perceber que elas fizeram uma certa amizade lá, porque vira e mexe elas postam fotos juntas, se elogiando. Então, eu acredito que nesse sentido Drag Race foi bom para as duas se entenderem e seguirem seu caminho. Eu achei tosco só a fala de The Vixen criticando Miss Cracker, porque ela se baseou no que ela ouviu dos outros, sabe? Não foi uma coisa que ela mesmo presenciou da Miss Cracker. E acho que isso pro jogo é péssimo, né? Você criando inimizades com pessoas que poderiam ser potenciais aliados e até mesmo amigos. Sim, e com certeza, assim, depois no Workroom ou mais pra frente, alguém vai comentar que ela falou isso dela. Ah, com certeza. Ou elas podem se entender, ou então pode ser um barraco daqueles que a gente adora assistir. Estilo carta da Torres pra Trixie Mattel no All Stars 3. Vamos ver se vai ter alguma carta da Discord aí. Ah, eu acho que agora que o Untucked, né, voltou a ser televisionado, não que isso influencie algo, mas eu acho que nesse Untucked vai ter bastante barraco. E já deixaram bem claro, assim, pelo menos elas, né? Com certeza, porque VH1 também é um canal meio sensacionalista, né? Quando a gente vê esses reality que tem por lá, Love Hip Hop e outras coisas do tipo, barraco é o que mais tem, né? Então Drag Race não ia poder fugir disso. Seja aquele combinado forçado, né? Ah, tá, né? Tipo, sexta temporada, né, que as queens recebiam Pink Furry Box, umas instruções que a gente não devia saber, mas que elas deviam, né, ler. A hora que elas estavam lendo, devia ter uma mensagem secreta lá dentro da caixa, que só elas conseguiam ver. E aí elas pensavam, poxa, então hoje é dia de atacar a Laganja. Vou atacar a Laganja que ela vai despirocar. Mas aí, tipo assim, as queens conversaram entre si e tal, mandaram muito shade, que eu achei maravilhoso, delas criticando o look uma da outra. Mas eis que as queens que estavam sendo criticadas voltam, né? Entram com a Untucked. Isso. E aí a Callery, revoltadíssima com o fato de ter sido duramente criticada, resolveu chamar alguns nomes pra baila. E aí, quando ela critica as outras queens, meio que já delineia quem podem ser as potenciais queens que vão causar aí uma discórdia entre as outras. Porque ela começa a criticar, né, que eu acho que tinha gente que se vestiu pior do que eu ali e não foi criticada, e eu achei isso injusto. Então a Devixen virou e falou, né, que se ela achava que tinha alguém que merecia estar lá e não estava, que ela desse nome aos bois, que não ficasse nessa coisa de acho que algumas pessoas mereciam estar lá, porque esse é um disse-me-disse insuportável que acaba trazendo mais discórdia, né, do que entendimento. Daí ela, sem pensar duas vezes, citou a própria Aquária. E aí foi aquela coisa, né, da Aquária não querendo render assunto, mas falando que não, pra mim meu look tem mais conceito que o seu. E por fim a Calary também acabou citando a Monet Exchange, achando que o look da Monet era inferior ao dela. É, na verdade eu achei que assim, com a opinião da Aquária, assim, o visual dela realmente não foi um visual bom, mas foi melhor do que o dela, do que ter feito só com dois materiais, né, pra não falar que foi só um. O problema da Calary é o que acontece com várias queens, né, com a Alexis Michel na nona temporada, que achava que os looks dela eram sempre os melhores. Ou então com a própria Milk no All Stars 3, achando que sempre ia bem nos desafios e não ia. As queens mesmo que criam um conceito do que elas fizeram de look ou de desempenho na temporada, né, no episódio, e acham que são batíveis, e aí não aceitam as críticas, não estão preparadas para as críticas. Aí quando são criticadas, elas querem que o defeito do outro seja maior que o seu para ela se sentir injustiçada. Então acho que a Callery, ao se preocupar mais com o look das outras queens, não fez a autocrítica de olhar pro próprio look e pensar, poxa, realmente o look não é grandes coisas, então não tem que ficar incomodando com as outras não. Por mais que eu achasse o look da Monet Exchange fraco, tipo, ele não era horroroso, mas também não era aquele look perfeito, maravilhoso, como o da Mayhem, por exemplo. Então, sei lá, é de razoável pra fraco. Nesse sentido, a Carol tinha que entender que o look dela era horroroso. Tava nem na categoria fraco, nem na categoria quase lá. Era simplesmente um look horroroso. Eu acho que é isso que é o problema aí da Carol. Em vez dela ter sido autocrítica com o que ela fez, ela acabou atacando queens que não tinham nada a ver com a frustração dela. Foi, eu não lembro, mas alguém comentou, né? Tipo, ah, ela só tá comentando isso porque ela tá brava, porque ela foi muito criticada. E dessa forma, a Carol acabou arrumando um modo de descarregar essa frustração, né? Mas o bacana é que as queens ali não estão baixando a cabeça, não. Pode estar frustrada, mas você vai descontar em mim, não, bebê. Você vai levar na cara também. E aí cortou meu coração um outro momento em que a Mayhem Miller chora, mas pelo menos dessa vez são choros de alegria, né? Por sentir que seu trabalho finalmente está sendo validado. E a Vendi acaba chorando também por ter percebido que as suas críticas eram as mais negativas e que ela tinha grandes chances de ir pro bottom e, consequentemente, ser eliminada. Eu fico muito tocado quando vejo as queens chorando, porque, né, são seres humanos compartilhando conosco sua arte que merecem ter todo o sucesso, o reconhecimento do mundo, mas que a competição tá ali pra poder provar o quão foda essas drags são. E aí nem sempre elas aguentam permanecer na competição. Aí que eu achei assim que pra mim foi o ponto máximo do Untucked foi a presença da Christina Aguilera. Já não bastava as queens emocionadas nem ver a Christina Aguilera no palco principal, a Christina resolve ir no Untucked e interagir com elas. Achei muito bacana elas trocando ideia. E diferente da Lady Gaga, que na nona temporada foi no Untucked conversar com as queens pra dar dicas pra elas melhorarem os seus looks que haviam sido desfilados ali no primeiro episódio, a Aguilera tá ali mais num bate-papo informal, né? Do tipo, nossa, você é muito linda, eu adoro arte drag e tal. Então assim, eu achei que a Aguilera, tendo essa postura mais, como é que eu posso falar, despojada, né? Foi bem bacana, foi muito bacana, achei divertidíssimo. Também eu achei engraçado, né, que elas perguntaram sobre... Eu só não lembro o nome da música, qual que era. Infatuation. Isso, se aquela música realmente era feita, ela tinha feito pra alguém, e ela realmente falou, sim, foi feito pra alguém, que no final ela descobriu que acabava jogando pro nosso time. É muito engraçado o jeito que ela falou. A própria Aguilera nessa nova era, porque aparentemente ela vai lançar CD novo, né? E até vazou a playlist do CD que ela vai lançar e tal. Vai ter parcerias com Demi Lovato, Kanye West. E aí, nessa nova era de Christina Aguilera, ela tá abraçando mesmo os LGBTs, tá abraçando mesmo, né, o Vale. Eu acho que ela revelar isso ali mostra essa sensibilidade em entender que a gente não consegue ter tudo na vida, especialmente se uma das coisas que a gente quer é alguém que não vai ter interesse por nós devido à sua orientação sexual. Então achei bem divertido também essa fala dela e tal. E por fim ela deu uma mensagem bacana, né, sobre as pessoas que estavam começando o showbiz acreditarem em seus talentos, continuarem insistindo nele e que no fim o importante também é elas se rodearem de coisas e pessoas positivas, que isso queria fazer diferença. E eu acredito muito nisso, né? Eu acho que quando a gente tá rodeado de pessoas que querem nosso bem, a gente tá rodeado de elementos que nos fazem bem, façam que a gente se mantenha firme nesse propósito de carreira, de sonho pra vida. e eventualmente acaba fazendo as coisas darem certo. Porque eu acho que a negatividade demais da nossa vida sempre atrasa nossas conquistas, nossos sonhos de realizar. Eu acho que pra essa indústria mais artística também, sempre tem aquelas pessoas que querem ser uma melhores que as outras, aí finge ser sua amiga só pra ter aquela outra coisa, e acaba sendo mais difícil, assim, pra elas traçarem uma linha de quem é realmente sua amiga. Mas eu também acredito isso, muito nisso, que se você andar com pessoas boas e que querem seu bem, que anda junto com você, você realmente consiga bastante coisas na sua vida, coisas boas. Porque ninguém vai querer andar com uma pessoa que fica com negatividade 24 horas por dia. Ou seja, assim, é válido pra, não só pras drags, mas pra todas as pessoas, inclusive a gente. Tem que lembrar que Drag Race é um programa de entretenimento que quer fazer com que as pessoas que o assistam se identifiquem com o que está sendo apresentado ali. E quando rola isso, né, das drags interagirem com artista famoso, esse artista poder fazer um discurso, por mais breve que seja, sobre carreira e como investir nessa carreira, acaba que é uma mensagem também pra gente, né, que tem algum desejo, não tão grandioso talvez, como, né, virar uma drag que vá fazer turnê pelo mundo afora, mas que é uma forma da gente pensar que aquilo que está sendo dito se aplica à nossa vida, por mais comum que a nossa vida seja. Então, no geral, foi uma estreia muito maravilhosa de Drag Race. Foram 2 horas que passaram voando, mesmo tendo 1 milhão de inserções comerciais, tanto no episódio comum de Drag Race como no Untucked. Achei que começamos muito bem a 10ª temporada e eu torço para que os próximos episódios sejam tão divertidos quanto. Eu sei que em algum momento vai ter algum episódio que a gente acabe tendo preguiça, mas eu acho que no geral vai ser uma temporada que tem tudo para nos divertir do começo ao fim. Eu também espero, porque sempre a gente, não a gente, não no meu caso, mas tem casos que as pessoas falam, ah, depois de tal temporada não vou mais assistir, mas acaba assistindo. E é uma nova temporada, é um novo sentimento, a gente acaba ficando animado. E eu também tô muito animado pra ver o que que essa temporada vai nos reservar, né, de momentos. E a gente tem que lembrar também dos desafios, né, clássicos, que a gente sempre fica empolgado em assistir. Você, por exemplo, disse que adora o Snatch Game, né? Eu já adoro o episódio de Makeover, então vamos ver, né, como é que vão ser esses episódios que a gente tanto adora e que transforma a mitologia de Drag Race. E, né, são mais 14 queens novas, no caso 13, já que a Oreca já era conhecida nossa. Mas no caso temos agora 13 queens novas que tem tudo pra conquistar seu espaço aí, e eu só desejo mesmo que a gente aprecie esse show. E também desejo que Vanessa Vande e Mateo tenha uma grande carreira agora que passou por Drag Race. Embora Vanessa seja first boot, eu vou torcer muito para que Vanessa Vande também tenha uma carreira maravilhosa e que sua personalidade cativante faça com que ela seja sempre lembrada, sempre querida, e que suas outras habilidades drag sejam valorizadas como devem ser. E é isso, né? Semana que vem tem mais. Sim, vamos esperar, né, semana que vem para ver qual vai ser o desafio, qual vai ser que vai sair e se a gente muda de opinião em relação às outras drags, né, que foram só plantas nesse episódio. Então, Rô, muito obrigado. Esse foi mais um Batendo Cabelo com Rô de Saulete. Curtam nossas redes sociais, se inscrevam no nosso canal e até a próxima. E também fiquem ligados nas nossas páginas, que é o Fusco News e Draglicious. Beijão pra vocês. Ai, e não. Até a próxima. Até a próxima.